rei do mundo baixava uma lei: mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Com esse verso aqui, imortalizado, de Carlos Drummond de Andrade, registro aqui a minha homenagem a todas as mães, as equipes que acompanham conosco, e desafio você, lanço aqui uma provocação: hoje você vai mandar um áudio para cá, prestando uma homenagem para sua querida mãe. Bacana? Te dou 20 segundos. É claro que você fala sempre de futebol, é claro que você quer saber do Flusão, do Vascão, do Fogão e do Mengão, mas hoje, manda uma mensagem bacana para sua mãe. É 980-18-88-80. Você é o poeta deste domingo no Sonzão da Líder. São 3 horas 38 minutos. Destacando a categoria mais uma vez do Éber Ferreira, o DJ Tupi tá aqui, ó, comandando a mesa de áudio. Na central técnica, o João Tavares. Nas gravações, o Anderson Almeida, Vinícius Vital. Supervisão de operações com o Maciel Amaral. A supervisão de externa é do Edson Almeida, o Edinho. No plantão da internet, o Alan Barbosa, o Felipe Monteiro, Elvis Pedrosa, o Renato Espala, o Marcos Mavralion e também o Washington Basílio. Na web temos hoje o Bruno Gentili, o Matheus Emanuel e a Bárbara Melo. O apoio técnico é do Vitor Brites, do Maicon Gorrilhas, do Gabriel Genelhu, do Sérgio Freitas e também da mamãe Núbia Muniz. O Arthurzinho tá vindo aí. E olha, o Paulo Eduardo, o papai, tá recebendo aí, mandando um beijo especial hoje para Núbia, que é da nossa equipe de externa, e o Arthurzinho, 7 para 8 meses, daqui a pouquinho tá correndo pelos gramados aí da vida. Bem-vindo, Arthur! Ainda na coordenação técnica, o Márcio Barros. Nos transmissores da Tupi, em Itaoca está o Jorge Félix. No alto, no Sumaré, o Jorge Bernardini. A produção e a coordenação é do Ricardo Moreira Tigrão e do Beto Júnior, o Betão. A partir de agora, na Tupi tem Super Futebol. Futebol Show! As bandeiras, todas as torcidas, todas as mamães são bem-vindas na transmissão dinâmica da Liga. Daqui a pouquinho tem Fluminense e Português, é o jogo da volta, é semifinal. Quem passar hoje aqui pega o Mengão na final do Campeonato Carioca. Que final será essa, hein, galera? Teremos Fla-Flu ou teremos uma inédita final envolvendo Flamengo e Portuguesa? A Lusa sonha fazer história e o Dé já falou no domingo passado, repetiu isso aqui a semana toda e vai dizer daqui a pouquinho novamente. É um adversário dificílimo a ser batido. São 3:40, em nome dos maiores anunciantes do rádio. Mais barato extra, o extra hiper agora tem preço de atacado todo dia. Extra! Assim Saúde, planos individuais e corporativos, saúde é assim que se faz. Ligue 21-0255-55. Calman é da Aspen Pharma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Med Levenson, para cuidar da sua saúde, conta com a gente. Drogaria Venâncio, ligue 3095-1000 e receba seu pedido em casa. Quali Auto, proteção veicular, 3040-7474. Tim, imagine as possibilidades. O Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Meus amigos, são 3 horas e 42 minutos. Termina neste exato momento o trabalho de aquecimento das duas equipes que voltam para os vestiários e daqui a pouquinho estarão no campo de jogo. Na Tupi, a partir de agora, o giro com os super craques da informação. Você Ele, a bola, o Sérgio Guimarães e também eu. Vamos ao primeiro destaque do Fusão. Momento em que o DJ do Maracanã solta o som, ele sobe o som. Sobe mais do que ele aí com destaque tricolor, Sérgio Guimarães. Subo sim, aquele abraço. Boa tarde, Valdo. Boa tarde, Dé. Boa tarde, Marcos Coelho. Vinícius Gama, todos os companheiros e ouvintes, claro, no Super Futebol da Tupi. Antes de eu dar o destaque do Flu, a trovinha e os versinhos são só para os ouvintes? Não, para todas as mamães, imagina. Para você também. Você sempre estará me guiando de onde estejas. Minha escolha de vida é a sua essência, é meu exemplo. Caminho contigo até o universo. Fique em paz. Eu mapo a Guimarães. Que lindo mesmo, emocionante. Parabéns, parabéns, Serginho. Obrigado, e o Fluminense também quer vencer aqui a Portuguesa para homenagear todas as mamães e, claro, com o técnico Roger Machado preocupado com a verdadeira maratona, a verdadeira odisseia que vive hoje o tricolor com jogos da Libertadores, tendo que ir duas vezes para a Colômbia, ter que se deslocar. Primeiro da cidade de Bogotá para a Armênia, depois da cidade de Barranquilha, foi para Guayaquil. Meu Deus, por este motivo, apenas Marcos Felipe, Nino, Egídio, Iago Felipe e Martinelli são os titulares do técnico Roger Machado em campo, informando assim saúde. Daqui a pouquinho tem muito mais do Flusão aqui, que bacana, a galera comprou a ideia de mandar um versinho aqui, uma mensagem, uma homenagem para sua mãe, fazendo uma brincadeira até com seu clube do coração. Aliás, a sua mãe, ela teve influência na sua escolha do seu time, ou foi o seu pai, foi seu avô, foi seu tio? Conta pra mim, hoje é um domingo diferente, cara, na transmissão da Tupi. 9 de maio é o dia da mãe, mas hoje é dia para lembrar que todos os dias é o dia delas, hein, galera? Vamos juntos, daqui a pouquinho o Fluminense Portuguesa, falamos do Flusão, o outro lado deste duelo, é jogo decisivo, é o da Lusa, o Coelho, sonhando fazer história, bem-vindo, Marcos Coelho. Valeu, Evaldo José, e não posso começar diferente, então, não tenho nada anotado, mas vamos lá, do jeito aqui que a gente está acostumado no rádio. Papai do céu, quando soube que não teria como vigiar de perto cada um de nós, ele inventou a mãe, e graças a Deus inventou a minha mãe, Dona Rosângela, que está lá no camarim acompanhando, e é um privilégio. Se hoje estou aqui, se hoje estou nesse canhão de audiências que é a Super Rádio Tupi, graças à educação, o empenho que eu tive, e a educação que ela me passou com toda a dificuldade, perseverança, paz e muito amor. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo. Um beijo para Dona Rosângela, que está acompanhando a gente aí, a nossa querida que mamãe poeta, do Marcos Coelho. Hein? Que legal. O cara é de improviso isso aí, hein, Serginho? Imagina que poeta, que talento, rapaz. Olha, eu demorei 3 anos e meio para escrever isso e ele fez improviso. Eu diria, Marcos Coelho de Andrade ou Marcos Coelho Drummond? Marcos Drummond. Coelho, filho da Dona Rosângela, e hoje acompanhando aqui o noticiário da Portuguesa, Evaldo, que tem uma mudança em relação ao jogo de ida para a partida de daqui a pouco, que é a entrada do Muniz no meio de campo na vaga que foi do Wellington. Então o técnico Felipe Surian apostando na continuidade daquele time que fez bonito no campeonato estadual. E há de se destacar, né, Evaldo, o quarteto ofensivo da Portuguesa, que vem chamando muita atenção, certamente uma dor de cabeça para o técnico Roger Machado. Romarinho, Cafu, Julian e ele, com a camisa número 14, Chay, para muitos, um dos melhores jogadores dessa competição, certamente vai receber uma atenção redobrada. É o Felipe Surian apostando na base, a manutenção da equipe no jogo de ida para tentar um triunfo daqui a pouco, porque a Portuguesa só a vitória interessa. E como costumam dizer na Ilha do Governador, hoje a vida tem 90 minutos aqui no Maracanã, Evaldo. Será um jogo intenso, hein? Esse jogo, cara, promete. Já foi bacana no domingo passado. O Dé elogiou muito a intensidade da partida na Ilha do Governador. E hoje, tomara, tenhamos um grande espetáculo aqui. Você vai acompanhar a transmissão. E o Dé já vai falar com o público da Tupi. São 3:47, é 9:80, 18:88, 80. Se você ouviu o Marcos Coelho, se você ouviu o Sérgio Guimarães, se você vai ouvir o Vinícius Gama, por que é que a gente não pode ouvir a sua voz na transmissão da Tupi? Manda aí, papai. É 9:80, 18:88, 80. Manda um recado bacana pra sua mãe. Hoje tem Fluminense Portuguesa. Meus amigos, são 3:47. Apertem os cintos. Protejam-se, senhoras e senhores. Ele não perdoa, não. Chegou a hora e a vez do artilheiro do rádio brasileiro. Vinícius Gama. Falo sim, Evaldo José, um grande abraço pra você, pra todas as mamães do Brasil, especial pra minha dona Regina, lá na Zona Oeste, sempre ligada aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Tá orgulhosa, hein? Tá orgulhosa a dona Regina, com o filhão dela, com certeza, né, Gama? É, Evaldo, ela não entende muito a história aí de artilheiro e tal, eu explico pra ela. Não, é que, mãe, é melhor pelado... não entender. É, não, mas eu já expliquei que nas peladas aí que eu jogo ali perto de casa, eu faço muitos gols. O Evaldo descobriu. Isso aí, tem toda a razão. Você é um perigo próximo da área. Ou no, do meio campo pra frente, você já é um alto risco pro adversário, eu diria, né? Exato, exato, exatamente. Aí ela foi, entendeu, ela engoliu a história. Vamos lá, Evaldo, semifinal aí do Campeonato Carioca, né? Daqui a pouquinho, Fluminense Portuguesa. No primeiro jogo deu empate, 1-1, empate novamente classifica o Fluminense. A Portuguesa precisa da vitória. Maracanã ontem, Flamengo 4-1 para o Volta Redonda. Flamengo está na final, espera por Flu ou Portuguesa. Em São Januário, semifinal da Taça Rio, Vasco classificado 2-1 para o Madureira. E logo mais às 18 horas, no Nilton Santos, tem Nova Iguaçu e Botafogo. Empate classifica o Nova Iguaçu. O Botafogo precisa vencer. Campeonatos pelo Brasil, daqui a pouco tem o Mineiro às 4, Independência, América e Cruzeiro. No primeiro jogo deu América 2-1, precisa do empate para pegar na final o Atlético Mineiro, que ontem ficou no 1-1 com o Tombense. Campeonato Gaúcho, a semifinal às 4, Arena do Grêmio, tem Grêmio e Caxias. Na primeira partida deu Grêmio 2-1. Quem passar enfrenta o Internacional, que ontem goleou o Juventude por 4-1. E Campeonato Pernambucano, a fase semifinal, daqui a pouco às 4, Arena Pernambuco, tem Náutico e Sport. Quem passar estará na final, pega Sport e Salgueiro, que jogam amanhã. Lembrando, se der empate no jogo entre Náutico e Sport, decisão nos pênaltis, Evaldo. Que legal, que bacana. Deixa eu ir lá até Cascavel, no Paraná, abraçar o Frei Osmar, o Itamar, a Dona Maria, que é a mãe do Osmar, e Andréia em Cascavel acompanhando o jogo do Fusão. Dali Pedro Roxo, essa galera que curte a transmissão e a magia do futebol aqui pelo rádio. Manda um áudio aqui pra mim, é 9:80, 18:88, 80. Daqui a pouquinho vamos confirmar como jogam Fluminense e Portuguesa. Em instantes o Del Aranha vai falar também, mas eu quero mais notícia tricolor, outras informações do Fusão. O time, o Sérgio Guimarães, tá fazendo uma balança, um equilíbrio, uma mixagem. Hoje, poucos titulares para pensar também na Libertadores, né, Serginho? Até porque, Evaldo, justamente este é o pensamento. São 15 jogos na temporada até aqui e nós estamos no mês de maio, com 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, sendo que o Fluminense tem a Libertadores como seu principal objetivo. E o Fluminense terá os dois próximos compromissos aqui no Maracanã. Quarta-feira contra o Independiente de Santa Fé, o jogo às 21h, e depois, na sequência, o jogo contra o Júnior de Barranquilha, no dia 18/5. O jogador não é máquina e a gente sabe que tem que realmente poupar. Dois jogadores, por exemplo, hoje, não tiveram nem condições de ficar no banco de reservas. São os mais desgastados até aqui: Lucas Claro, zagueiro, e o Caio Paulista, atacante. Esses dois jogadores foram poupados, nem no banco de reservas eles estão, porque no banco de reserva tem alguns titulares e, claro, tem alguns reservas, mas foi basicamente pensando em poupar que o Fluminense não escalou determinados jogadores e coloca esse time alternativo que nós já vínhamos afirmando aqui na Tupi que aconteceria. Ok? Informando assim, saúde. Ok, beleza, confirmadíssimo. Então, Guimarães, saúde é assim que se faz. São mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 21025555. Ou fale com seu corretor. São 3:52. Daqui a pouco a bola rola aqui no Maraca. Como é que joga a Lusa? Como é que vem o Flu pro duelo de hoje, semifinal do Campeonato Carioca? Quem passar, pega o Mengão, que ontem Pachovo Volta Redonda. Os craques que vão brilhar em campo desfilam primeiro aqui no Sonzaço da Tupi. Fluminense! Sérgio Guimarães. O tricolor mais famoso do Brasil entra em campo já já. Com Marcos Felipe 1, Samuel Xavier 2, Manuel 26 e Nino 33. Meia dúzia para Egídio, 20 para Iago Felipe, 38 para Martinelli, Paulo Henrique Ganso tem a 10. Casares tem a 11, Gabriel Teixeira tem a 39 e Abel Hernández tem a camisa número 32. No banco de reservas, o goleiro 27, Muriel. Na zaga tem Matheus Ferraz, 3. No ataque tem Luca com a 7. No meio-campo, na volância, tem Wellington com a 8. No ataque tem o capitão Fred com a 9. Danilo Barcelos é o lateral com a 14. Bobadilha é atacante com a 19. Calegari é lateral pela direita, 31. Luiz Henrique, meio atacante, 34. Kaique é atacante, 37. David Braz é zagueiro com a 44. E o vovô garoto Nenê tem a camisa 77. Do pavilhão, Campeonato Carioca Portuguesa. Salve, salve a Portuguesa. Neguete é o goleiro número 12. Na lateral direita, número 2, Watson. A dupla de zaga tem 3, Pedro, e 4, Diego Guerra. Na lateral esquerda, número 22, para Luiz Gustavo. Meio de campo com 8, Mauro Silva. 200, Muniz. 10, Romarinho. No ataque, número 11, Chay. 7, Capu. E 9, Julian. Técnico Felipe Surian tem relacionado para o banco de reservas 1, Luciano. 11, Rafael Pernão, 13, Daniel, 15, Lucas Santos, 16, Douglas Esquilo, 17 para Danilo, Sidney, número 18, Robert, número 19, Patrick com a 20, número 21, Andrezinho, e 31, Vitor Hugo. Apita, Bruno Arleu de Araújo. Assistente 1 é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O 2 é o Daniel do Espírito Santo. O quarto árbitro é o João Batista de Arruda. E o VAR é Carlos Eduardo Nunes Braga. A bola vai rolar e a Tupi vai dar um show de emoção. Você, a bola, a magia do futebol pelo rádio e também eu, com a Portuguesa já no gramado aqui do Maracanã. Essa foto aí, Marcos Coelho, todo mundo tem que aparecer, porque ela pode ser uma foto histórica, hein, Marcão? É verdade, Evaldo, e uma foto, quem sabe, no melhor dos cenários para a Portuguesa, uma foto inédita. Todos os jogadores do elenco posados agora para aquela foto que geralmente é tirada em finais, e para a Portuguesa, para a história da Portuguesa. O jogo de hoje é uma final. A Lusa nunca chegou tão longe no campeonato estadual. Se vencer, chega a grande decisão. Então, por essa razão, essa foto com todos os jogadores ali posados para essa tarde que é histórica para esse clube tão simpático da Ilha do Governador. Quer deixar de ser um clube apenas simpático para tornar-se uma instituição competitiva e vitoriosa. Isso depende de um bom resultado no jogo de hoje, hein, Evaldo? Sem dúvida alguma, no Rio de Prêmios tem casa, mais um Jeep Renegade na garagem, no especial mês das mães. Atenção, galera, o outro lado dessa final é o lado tricolor, agora tem uma foto oficial com os capitães, com o trio de arbitragem também, o PH Ganso, ele é o capitão do time, Sérgio Guimarães. Perfeito, ele está nesse momento, inclusive, com a faixa ali no braço direito. Gostaria só de levantar uma questão, porque muitos não entendem por que que Miguelzinho não está relacionado. Quem acompanha a Super Rádio Tupi está acompanhando desde quinta-feira, a gente já vem trazendo a informação. Foi dada entrada na Justiça do Trabalho uma ação em nome do Miguelzinho contra o Fluminense. Existe um pensamento em relação a quem acompanha a carreira do jogador de que Miguelzinho estaria preterido, não estaria sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado, pelo departamento de futebol. O Miguelzinho tem apenas 18 anos, tem contrato até 3 de junho de 22, 20 jogos, 611 minutos. Foi o que ele participou em 7 partidas, sem completar, na verdade, o máximo que poderia completar jogando essas partidas. 4 assistências e nenhum gol. Eu fui procurar saber por que que o Fluminense até agora não se manifestou. Como foi sexta-feira à noite, essa informação que a gente batia no microfone da Tupi, acredito que no final de semana a justiça está fechada, então amanhã, um dia útil, a gente deve ter algum tipo de informação. Ele possui uma multa de 35 milhões de euros, 235 milhões de reais, e a partir de janeiro do próximo ano, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube sem que o Fluminense receba nada por isso, mas o caso vai ter treta aí pela frente, Evaldo. Legal, vamos aguardar então, tomara que cheguem a um acordo aí, né? Fluminense e Miguelzinho, corrente tricolor de um lado, corrente da Portuguesa do outro. Deixa eu ouvir o 10 sobre esse duelo, a bola vai rolar aqui no Maracanã, 3:58 agora, na Tupi, a opinião do comentarista que tem a manha. É o Aranha, o cara que tem a manha. Bem-vindo uma vez mais, né? Que alegria estar ao seu lado. Todas as mamães, né? Eu estava participando agora há pouco no programa do Gilson e a gente pôde saudar aí as mamães de uma maneira especial. Mas você que está ligado aí na jornada, parabéns. Você que tem a sua mamãe aí, meu amigo, chega para ela e diz que você a ama, é o mínimo que pode fazer. Então eu saúdo a você, ao Sérgio Guimarães, ao Marco Coelho, ao Vinícius Gama. Bom, obrigado, meu amiguinho, aqui obrigado, não tem molezinha, né? Não, hein? Quem tem molezinha não, Evaldo. Esse jogo não é nada fácil, o Fluminense colocou aqui alguns titulares, é compreensível ele não poder usar mais jogadores aqui, mas esse time enjoado da Portuguesa pode surpreender. Muito bom, tá aqui um Fluminense também com bons jogadores, não tem molezinha não, parceiro. Então eu espero um jogo duríssimo, mas o Fluminense leva uma bela vantagem, que é poder jogar pelo empate. Parabéns à Portuguesa, independente de qualquer resultado. Foi um dos melhores times, sim senhor, desse campeonato, Evaldo. Legal, Dé, que bacana. Um minuto de silêncio neste momento aqui no Maracanã. A homenagem acontece, olha gente, em nome de toda a família Tupi, a gente se solidariza aqui com a família do Paulo Cordeiro, pai do Flávio Cordeiro, tricolor e sócio da Binder Propaganda. O senhor Paulo faleceu ontem. Nosso sentimento, nosso carinho, a nossa solidariedade em nome de toda a família Tupi, a família do Paulo Cordeiro. Aqui no Maraca, autoriza o árbitro, começa o jogo! Serão 45 minutos de adrenalina. Aliás, galera, o senhor Paulo Cordeiro, ele foi enterrado abraçado à bandeira tricolor, literalmente embrulhado com a bandeira do Fluminense, e tomara que traga, em uma semana de tantas perdas, né? Também do Paulo Gustavo e tantas pessoas queridas que perdemos nessa semana. E do companheiro Fernando Caetano hoje. Bem lembrado, Serginho. Bem lembrado. 50 anos. Nossa homenagem, nosso carinho também para os amigos e familiares que nos acompanham nesse momento. Olha o Ganso, solta essa bola, deu ao Martinelli, rolou para o Abel Hernández, tentou o giro, Inter veio para ganhar essa bola, fez o passe, olha o Flu chegando, fez o passe, atenção, Iago Felipe rolou, vai lá o Abel, caiu, nada marca o árbitro, mas hoje tem VAR, hein? O Abel Hernández está lá caído, sai jogando aqui a Lusa pressionada, é o Xai quem volta pela esquerda, movimenta essa bola, deixa com o Luiz Gustavo, pressionado, faz a inversão da bola, entrega para o Watson, aqui pela direita, roubou dele, ganhou jogada pela esquerda, vem o Flu, roladinha, olha a chance, a pancada, Abel Hernández bateu pro gol. Pra fora do gol, essa bola não entrou. O tricolor já começa em cima, Marcos Coelho. E foi pelo detalhe, Evaldo, pode ficar esperto aí, porque a trama do Fluminense é Iago Felipe para Abel Hernández. Em menos de 2 minutos do jogo foram 2 oportunidades. Por muito pouco, o tricolor não abre o placar. 0-0, o placar, calma. Sejam todos bem-vindos aqui à transmissão da Super Rádio Tupi, a Super Rádio líder do futebol no Brasil. Xai pela esquerda, bota essa bola no chão, vem perigosamente a Lusa, ele tem o Cafu mais avançado, recebe essa bola, lá em cima, na ponta, dá o combate sobre ele, o Samuel Xavier volta então, faz a manobra com o Luiz Gustavo, novamente pro Xai, vai deixar essa bola aqui na marca central do campo, é roladinha pro Cafu, evoluiu com ela, botou no corredor, é perigo, Nino chega primeiro e preciso na cobertura, o Nino ganha a jogada, despacha para a marca central do campo, tentou o domínio aqui o Paulo Henrique Ganso, capitão do Flu, fez o passe, não alcança o Abel Hernández, novamente Cafu vem dominar essa bola, recupera aqui a jogada, faz a manobra para a Lusa. Meus amigos, esse é o primeiro tempo do jogo, o Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra, e se você achar preço menor, cobrimos no caixa, é o desafio mais barato Extra, tchai, pela marca central do campo, puxa a Lusa, ele cai agora pela minha direita, dá o combate sobre ele, o Martinelli, pega, a falta está marcada, Guimarães. Ah, tem que pegar, porque ele tem habilidade, é jogador liso, o Dé sempre exaltando a qualidade do jogador da Portuguesa, falta sobre ele ali do Martinelli, setor de meio campo 0-0, placar Extra Hipermercado. Meus amigos, saúde é assim que se faz, são mais de 1000 médicos credenciados assim, saúde 2105-2102-5555 2102-5555 ou fale com o seu corretor, sai jogando mais uma vez com ela, é bola pela esquerda, tentou aqui na cobertura, na marcação Egídio, a sobra outra vez é do Cafu, ele puxa a Lusa pro campo de ataque, desce com ela pela minha esquerda, o Julian vai pro funil, prefere rolar na esquerda, deu a Luiz Gustavo, encarou Samuel Xavier, tentou o drible, rolou essa bola, Nino afasta parcialmente o perigo, pega a sobra ainda Mauro Silva, abre então na esquerda, solta mais uma bola, tá longe, mas a Lusa pressiona, roladinha pro Cafu na área, vem por baixo para desarmar mais uma, ganha o Martinelli, sai jogando o tricolor, pode rolar essa bola pro Ganso, é o que ele faz, abre então na esquerda, entrega mais uma vez para o Egídio, já se aproxima aqui da marca central do campo, dessa bola, na canhotinha pro Gabriel Teixeira, vai voltar no Egídio, outra vez pela meia com Iago Felipe, chega bem o tricolor, voltando no Martinelli. Martinelli abre jogada pela direita com Samuel Xavier, entrega pro Casares na ponta, tricolor fazendo aqui a manobra, tá lá ele, com ela, dominada ainda Casares, volta o lance pro Nino, Nino coloca no gramado pelo lado esquerdo, abre com outro zagueirão aqui atrás, é Manuel quem domina, Manuel a Egídio, Egídio rola na meia, tentou o Ganso, a bola escapuliu na marcação da Lusa, prende essa bola, ganha a jogada novamente a Portuguesa, próxima da linha lateral do campo, devolvendo a bola na pressão aqui para o Pedro, tem o Guerra mais recuado, a saída é pela meia, olha a categoria na saída de bola com Romarinho, Romarinho abre com Cafu, gira com bela dominada no círculo central do campo, é ainda Lusa quem se projeta pelo setor direito agora, com liberdade, vem com a bola dominada Watson, tentou a finta, Egídio deu combate empurrando essa bola pela linha lateral do campo, são 4:05, 16:05 no Sonsaço da Líder. DJ Tupi, DJ Tupi, dá um play aí. K categoria do Éder Ferreira, anunciando para todo o planeta, primeiros 5, 6 minutos agora, etapa inicial de espetáculo, primeiro tempo do jogo. Quanto é que tá isso aí, DJ Tupi? Fluminense 0, Portuguesa 0 também. Todos os dias da semana, todas as horas do dia, ela é líder em seu rádio. Paulo Henrique Ganso solta a bola com o Casares, volta na meia, é de novo pro Ganso, mandou essa bola o Samuel Xavier, mas mandou mal, se livrou da bola o Samuca. Não é assim não, Odé, a Lusa tá indo pra cima, Aranha. É muito bom esse time da Portuguesa. Bom, a melhor oportunidade, o Fluminense já perdeu, pra variar, com o Abel Hernandes, com 2 minutos, mas o time da Portuguesa tá jogando, igual o Fluminense também, que tá com vontade. Então tá um jogo muito legal. Que gostoso a gente ver um time pequeno enfrentando um time de maior qualidade, peito aberto. Eu aplaudo o time da Portuguesa. Está indo para cima também, Evaldo. Que bacana, é isso aí, e o jogo só tem a ganhar, hein? Olha o tricolor, em jogada pela esquerda, Gabriel Teixeira botou na frente, vem primeiro que ele chega, o Pedro faz aqui a parede, evitou a saída, despacha a bola para a intermediária, nos pés de Watson, ele domina driblando, abre então jogada pela meia, mais uma bola com Muniz, Muniz 200, hein? Ultrapassa a marca central do campo, vai na jogada pela ponta esquerda, tentava evolução, a Lusa veio forte, agora o Samuel Xavier, mais lá lateral ainda é para Lusa. Meus amigos, aqui nós temos 7 minutos e meio de bola rolando. Bom ter você acompanhando a transmissão do jogo. Manda o seu áudio, é 980188880. A galera interage e participa com o timaço aqui da Tupi. Cafu pega mais uma bola pela esquerda, faz a passagem rápida para Luiz Gustavo, evoluindo próximo da área, pode voltar essa bola com o Muniz ainda, trabalha Lusa, evolução para Mauro Silva na marca central do campo, é ele quem domina. Domina todo o time da Lusa, praticamente no setor ofensivo, evoluindo com o Watson pela direita, no Romarinho, ele é habilidoso com a perna esquerda, devolve essa bola na cabeça da área com o Muniz, entrega então para Luiz Gustavo na esquerda, tem o Chay que cai lá na ponta, voltou para o Muniz, arrumou para o chute, bateu para o gol! Pra fora, pra fora, pra fora! O Marcos Felipe se esticou todo, já começa a trabalhar o goleiro tricolor. Você viu essa, Guimarães? Eu e todo mundo. Rapaz, o time da Portuguesa toca a bola de pé em pé, inversão, e vem pro meio e recebe o Muniz. Aberto, ele chutou, tentando o canto direito, se esticou, o Marcos Felipe mandou para escanteio. Cafu na bola. Posicionado Cafu com o pé esquerdo para meter esse escanteio aqui na área, o momento é da Lusa, a bola viaja pelo céu do Maraca, tentou o desvio, Juliana não alcança, olha o Gabriel Teixeira, olha a categoria desse garoto, deu um drible espetacular e soltou no Egídio. Egídio faz lançamento longo, é bola boa ao Samuel Xavier, vem com ela Samuca, bota no chão, rola pro Casares, recomeça o Flu, ainda Samuel com ela, voltando no Casares, abre com Martinelli, ao Nino, ultrapassa a marca central do campo, volta a bola outra vez com Martinelli, no corredor tentou pro Samuel, opa, caiu Samuca lá, nada marca o árbitro, Marcos. É, ele falou lá, siga lá pelota, mandou seguir a jogada, que chama atenção no lance anterior, o Evaldo, o Egídio fazendo um passe de mais de 40 metros, Fluminense também tentando nessas jogadas de passes longos, já que trocando no gramado tá complicado porque a Portuguesa aperta, 0-0, placar Matt Levinson. Olha aqui o Samuel, o Egídio, tem alguém deixando você ansioso, irritado, tenso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O jogo é pegado, o jogo é pegado, o jogo é tenso, vale uma vaga na final, vale fazer história pros dois aí, porque o Flu não abre mão de mais uma conquista estadual. Nino, pega essa bola, rola na meia, entrega para Casares, Casares vai com Samuel, volta a bola com o Nino, posicionado lá em cima pela ala direita, inverte ao Manuel, livre aqui pela ala esquerda, 10 de jogo agora, são 4:10, 16 horas 10 minutos, no sonzão da líder DJ Tupi, DJ Tupi, dá um play aí. para marcar 10 minutos. Etapa inicial de espetáculo, primeiro tempo do jogo, placar da líder. Eu conto para você. Fluminense 0, Portuguesa 0 também. Você, a bola, as mamães de todo o planeta e também eu. Num domingo especial, abraçando com todo carinho a sua mamãe. Manda uma mensagem aí pra ela. Só não faça como fez o Gabriel Teixeira. Ele perde a bola, proporciona o contragolpe da Lusa. É lançamento pro Chay, é na ponta esquerda. Bota essa bola no chão, voltou no Cafu. Outra vez ao Chay, olhou pra área, pingou. Julián meteu a cabeça pro gol. Pra fora, pra fora, pra fora. Cuidado com esse trio. Aliás, com esse quarteto. É Romarinho, Julián, Cafu e o perigoso Chay Guimarães. É, e ele tentou ali, ele tava de costas, né? E acabou cabeceando, mas ganhou sozinho. Lembrando que essa zaga, Nino e Manuel, é a primeira vez que começa uma partida sob o comando do técnico Roger Machado. Tá tudo igual, 0-0, placar qual e alto. Então, mas se o Manuel jogar 70%, 60% do que está jogando o Lucas, claro, já resolve, já ajuda muito o Nino. Faz sentido? Claro que faz sentido. E o Dé tem opinião sobre isso, Evaldo. O Dé, o Aranha, fala comigo. Essa dupla de hoje, Nino e Manuel. Confiável, Aranha? É, pelo Nino sim, Manuel ainda não. Vamos lembrar que o Nino e o Lucas Claro, para mim, fazem uma das melhores zagas do futebol brasileiro da atualidade. E o goleiro Marcos Felipe. Bom, o jogo aqui tá muito gostoso, Evaldo. Fluminense correndo, batalhando, a Portuguesa tentando jogar e buscando o jogo. A vantagem é do Fluminense pelo empate. Por isso, a atitude da Portuguesa também sair pro jogo. Você pode não saber, mas há 18 anos a Mad Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Mad Levinson, conta com a gente. Onde? Espanhol, Campeonato Espanhol, 35ª rodada. Benzema faz Real Madrid 1, Sevilha 0, informando TIM. Não escapa nada do Vinícius Gama. Quem compara, vem pra TIM. Venha ser TIM pré-top, além de 8 GB e WhatsApp ilimitado, incluído. Tem o TIM mais vantagens e bônus em todas as recargas. Nino, pega essa bola, sai jogando aqui na intermediária. Abre curtinha. Onde é que está o Casares? É bola longa na ponta, lá pro Abel Hernández. Se enrolou, mas deu sorte. Deu certo. Abre essa bola no Ganso. Passou no Casares. Volta aqui na canhotinha. Até aqui chega bem o Flu. Egídio mandou ao Gabriel Teixeira. Voltou pro Egídio. Olha o Flu chegando. Encarou seu marcador. Voltou no Gabriel Teixeira. Próxima linha de fundo. Ainda o tricolor com ela. Passa essa bola curtinha novamente ao Ganso. É aqui na canhota. Rolou pro Egídio. Olhou pra área. Cruzou o Abel Hernández. Ele não consegue chegar nessa bola, Marcos Coelho. Porque foi bem cercado pelo Diego Guerra. O cruzamento do Egídio de trivela da ponta esquerda. Bateu com nojo na bola, mas não foi suficiente, o Abel não alcançou, ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para Portuguesa, 0-0, placar Drogarias Venâncio. Quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. Drogarias Venâncio, reposição aqui na intermediária, saindo com ela mais uma vez a equipe da Portuguesa. É passe longo, Watson manda lá no alto de Julián, tentou pro Cafu, entrou na área, falta dele. Ele no Manuel, Cafu em cima do Manuel, para a jogada aí, Serginho. Confere, o árbitro estava em cima do lance, diga as passagens, o Arleu está em cima do lance em todas as partes do gramado aqui do Maracanã. 0-0, placar extra hipermercado. Tá aí, galera, lembrando que ainda hoje o Fogão tenta não ser, não viver nesse ano a terceira eliminação de um campeonato. O Bota joga contra o Nova Iguaçu às 18 horas lá no Nilton Santos, pela Tupi. Ele está de volta, que alegria, bem-vindo mais uma vez o locutor vibração do rádio brasileiro. Bem-vindo, Odilon, uma ótima narração para você. Quem comenta o jogo é ele, que é fera e vai muito além das quatro linhas. Beto Júnior. É o Betão quem analisa Botafogo e Nova Iguaçu. Martinelli recebe essa bola pela direita, vai voltar mais um pouquinho pro Nino. Toda a artilharia tricolor já no campo de ataque. Novamente Martinelli com ela, soltou Alcazares, abre com Samuel Xavier pela ponta direita, próxima linha lateral do campo, volta essa bola no Ganso pela meia direita, tabelou com o Iago Felipe, ao Ganso, bola mais à frente, ao Gabriel Teixeira, tentou na primeira, tentou na segunda, ele é liso, ele é rápido, é habilidoso, passou no Ganso, voltou no Iago Felipe, bota o pezinho sobre a bola, abre jogada mais uma vez com o Nino, marca muito e de forma estratégica a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador. Manuel, lado esquerdo com o Egídio, demorou muito para chutar, bola prensada, sobe para cortar a zaga, Iago Felipe pega a sobra, ganha pro Flu, tentou soltar, mandou mal essa bola, de novo rechaça, mais uma afasta Pedro, Manuel pega a sobra, pega essa bola, bota no chão, vai ao Paulo Henrique Ganso, ele volta com o Nino, Nino recebe a bola aqui no círculo central do gramado, entrega para o Manuel, abre então na esquerda, mais uma com o Egídio, rolou pro Gabriel Teixeira, escapuliu, é liso, botou na frente, tentou o drible, chega para cortar a marcação da Lusa, tava lá o Diego Guerra, interveio para cortar mais uma, e na sequência, Egídio comete falta, confere. Evaldo, diga. É o seguinte, vamos lembrar que a Portuguesa tem a melhor defesa do campeonato. E, mas ela não abre mão de quando tem possibilidade de atacar, se defende muito bem. O Fluminense está muito mais forte aqui pelo lado esquerdo, com Egídio e Gabriel Teixeira. Mas a Portuguesa sempre se defende bem e na hora de atacar, ataca em bloco também, parceiro. É isso, detalhe bem observado pelo Dé, o Aranha, são 4:17, 16 horas, 17 minutos no somzão da líder. Meu bom DJ, por gentileza, aperte o play. Olha aí a categoria do Éber Ferreira, anunciando para todo o planeta. Meus amigos, 17 minutos e meio, primeiro tempo do jogo no Maraca. Quanto é que tá isso aí, DJ Tupi? Fluminense! Zero! Portuguesa! Zero também! Todos os dias da semana, todas as horas do dia, ela é líder em seu rádio. Meus amigos, uma falta marcada, tem muita reclamação, mas a bola parada é favorável para a Lusa. A Portuguesa aos poucos chega e ameaça Sérgio Guimarães. É, e agora mais uma vez, uma trama ali, uma troca de passes e acabou o jogador número 9, Julián, da equipe da Portuguesa, sofrendo a falta do Iago Felipe, que recebeu o cartão amarelo. A falta é da intermediária, é de longe. O Cafu pediu para bater, o Chay também está próximo ali, é de longe. Mas leva perigo. Marcos Felipe posiciona. Por enquanto a barreira não está formada. Qualialto proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474, 30407474. É falta para Lusa. Atenção, torcedor tricolor ligadaço na Tupi, é perigo, hein? O Chay com o pé direito, o Cafu com a perna esquerda. Somente dois jogadores da barreira, o Ganso é um deles, o Casares é o outro. Quem é que bate? Segura aí, Marcos Felipe. Atenção, Cafu bateu na barreira. Pega a sobra, Muniz recolhe pela esquerda, entrega Luiz Gustavo, voltou no Chay. A Lusa se mantém no campo de ataque. Novamente Luiz Gustavo, cruzou Nino. Lá no alto, testa mais uma, afasta o perigo, mas tem outra falta em cima do Chay. Foi o Abel, não foi o Abel Hernández, Serginho? Bom relator, perfeito, ajudando ali na marcação, não tem muita habilidade e acabou cometendo a falta sobre o Chay, que já levava vantagem. Agora é setor esquerdo de ataque, mais uma falta próxima ali da lateral, vai mandar aquela pingada, sabe disso? Pinga, pinga, pinga, os dois de novo estão na bola, tanto o Chay quanto o Cafu. O Cafu tem uma bolada em cima do Paulo Henrique Ganso, vem pra cobrança Lusa, é perigo contra o Flu aqui no Maracanã. Chay com o pé direito, meteu bola pra área, Nino! O dono da jogada aérea, absoluto pelo alto, corta mais uma, pega a sobra aqui, faz ótima jogada o Muniz, vai enfileirando, Samuel tomou dele, deu ao Casares, é a hora da velocidade, sai rápido o tricolor, Casares tenta inversão, pra quem, papai? Corre nela aí, Marcão! Só se for o Marcos Coelho, hein? Só se for o Marcos Coelho. Uma inversão do Casares da direita para a esquerda. Matou o contragolpe do Fluminense agora. O Aranha joga fácil, Dé. Mas vamos lembrar que o Casares está deslocado da posição dele. Ele tem a obrigação de jogar um pouco mais pelo lado direito. Ele joga melhor centralizado. Como o Ganso é o jogador centralizado. Gabriel Teixeira pela esquerda e o Casares jogando mais pela direita. Não é a posição dele. E o cara que atrapalha lá na frente, né? O Abel Hernández, que já perdeu uma oportunidade. Mas é centroavante. Pode ser que a qualquer momento ele empurre a bola para dentro do gol. Mas que ele é pereba, é. Deixa eu abraçar o João Batista, o Lucivaldo de Lima Taveira, o Luciano Santos, o Naldo Shoa, essa galera que tá aqui no chat, na transmissão ao vivo da Tupi no YouTube. Que legal essa imagem linda com a cabine do Maracanã. Na verdade, aqui, gente, é a tribuna da imprensa aberta, com poucas pessoas aqui nas proximidades, e você consegue ter essa imagem do Maracanã na transmissão do jogo. Seguindo o protocolo. Seguindo o protocolo, perfeito. O Celso Cabral Rodrigues, o Nelson Júnior, obrigado pelo carinho, essa galera que está conosco. 980188880, já já, hoje, mensagens especiais chegando na transmissão dinâmica da Tupi. 980188880, o Hamilton de Melo Rocha, Simar Costa, Tina Dias, todos são bem-vindos à transmissão da Tupi. É reposição para Marcos Felipe, são 22 minutos agora, são 4h21, 16h21, no sonsaço da Tupi. Meu bom DJ, 3, 2, 1, play! Gabriel Teixeira, o Ganso para Iago Felipe, é para fazer. Atenção, calibrou, bateu pro gol na trave, a bola vai pro gol. E que lindo, que lindo, que lindo! É do Flusão, é do Flusão, é do Fluminense! Iago Felipe, da entrada da área, ele calibrou bem, deu para escolher o canto, ele chuta a bola, toca na trave e vai para a rede. Balança, e como balança a rede da Lusa, celebra muito, comemora demais, todo o time, todo o banco de reservas, só quem é tricolor, para dimensionar a alegria que esse gol proporciona. Será que o Iago Felipe começa a escrever o Fla-Flu na final do Campeonato Carioca? Marca de 22,5, primeiro tempo do jogo, ele, o Iago Felipe, muda o placar da Tupi. Tem 1-0. Você viu essa jogada, você viu essa jogada, esse gol, Marcos Coelho. Impossível não ver, Evaldo. Uma linda jogada, boa trama. Ela fica pro Iago Felipe. Ele bate com o pé direito, caprichosamente na trave, para o fundo da rede. É o primeiro do Flusão, 1-0, Evaldo. E por que é que o Marcos Felipe tá ofegante? Porque ele correu junto, ele correu junto. Ele acompanhou esse ataque para e passo. O Vinícius Gama, o nome dele, Iago Felipe. Felipe, vai para a história do jogo no Maracanã, Gama. É isso aí, Evaldo, o segundo gol do Iago Felipe no campeonato, 22 gols tem o Fluminense, a Portuguesa vai ter que virar a partida, informando o time. Dé, quero ouvi-lo, belo gol, hein, Aranha? Não, não foi um golzinho qualquer, não, foi um golaço. Tudo bem, o menino Gabriel Teixeira começou a jogada, fez um passe para ele ali na entrada da área, mas ele olhou, teve categoria e soltou a perna, ela bateu na trave e entrou. Foi um golaço. Bom, o Fluminense agora tem uma vantagem monstruosa. Ele, além de estar jogando pelo empate, né, Evaldo, ele faz o gol na frente. Isso vai obrigar a Portuguesa, que já é ofensiva, tentar sair mais pro jogo. E é por aqui, hein? É pelo em cima do menino Gabriel Teixeira com Egídio, onde tem as melhores jogadas do Fluminense. Lembrar que o Casares tem uma função lá pelo lado direito, não tão eficiente. Ele não é um jogador liberado. Mas esse golaço do Iago Felipe pode mudar por completo a história do jogo, Evaldo. Olha aí, esse é o Del Aranha, meus amigos, o tricolor volta para o campo de ataque, Iago Felipe cobra falta, entrega para o Egídio, é aqui na canhotinha, ele bota no chão, faz a manobra, vai voltar ao Manuel, recomeça o trabalho, o time tricolor. Quem compara, vem para Tim, venha ser Tim Pré-Top, além de 8 GB e WhatsApp incluído, tem o Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas. Tim, outra falta marcada, jogo parado aqui na esquerda, movimenta a bola, Manuel, sai curtindo. Tinha com o autor do gol, Iago Felipe. Agora solta, mais à frente um pouquinho. Ele abre com o Egídio. Passou para o Gabriel Teixeira. Pegaram o Gabriel. O garoto é muito rápido, é muito liso. Foi no pé de apoio, foi no tornozelo essa, Coelho. Exato, ele tentava a jogada ali pela meia esquerda, já perto da entrada na grande área. O nome do pegaram é o Watson. O número da camisa, número 2. Ele tentava por ali, não conseguiu, fez a falta sobre o jogador do Fluminense. Está caindo. Aí do Gabriel Teixeira, vai precisar de atendimento. Tricolor vence por 1-0 o placar. Mad Levenson. 9-80, 18-88-80. Já, galera, falando no Super Futebol da Tupi. Falta marcada. O Gabriel Teixeira está sendo atendido com os médicos do campo de jogo. É claro, ele tem que sair para cumprir o protocolo agora, para que o jogo seja retomado. É o Casares quem se prepara. O Casares pinga ou faz aquela jogadinha em diagonal? Vem aí a cobrança de uma falta, o Egídio também está próximo da bola, é boa para os dois, são apenas dois atletas que protegem o lado direito do goleiro Neguete. 1-0 vence o tricolor aqui no Maracanã. Egídio ou Casares, autoriza o árbitro. Egídio passou da bola, vem aí o Casares, atenção, tá caído lá o Ganso, hein? Casares levantou, mete a cabeça na bola aqui atrás do Mauro Silva para aliviar o perigo. Jogadinha ensaiada, meio esquisita, né, o Marcão? É verdade, Evaldo. Passou direto o Egídio, Casares demorou um pouco, quase deu certo. Fluminense troca passes, Felipe Surian pede calma aos jogadores da Portuguesa. 1-0 Fluminense, placar calma. Odé, quem é que tá mandando mais nesse jogo? Fluminense vence por 1-0, mas a Lusa sentiu o golpe do gol, Aranha? Não, tem que sentir, Evaldo, tem que sentir. O jogo tava igual, a Portuguesa saindo pro jogo até a hora que levou o gol. A partir desse momento, ela tem que fazer 2 gols para sobreviver na competição. Então o Fluminense agora vai ter tranquilidade, vai rolar a bola como agora, parceiro. Atenção, jogada no corredor, invadiu, veio o Gabriel Teixeira, afasta de qualquer maneira, Pedro corta a zaga, Flusão roubando mais uma, ganhou Martinelli, abre com o Egídio, olhou para a área, cruzou, tira o zagueirão Diego Guerra, tava na cabeça de Abel Hernandes, ele tava esperando essa bola, Coelho. É verdade, sempre ali esperando como centroavante, e a defesa da Portuguesa atuando bem agora com o Diego Guerra. Pressão total do Fluminense, o tricolor quer o segundo, vence por 1-0 o placar, Drogarias Venâncio. Meus amigos, vai para mais um escanteio, o tricolor aqui na ponta direita, lá em cima tem Casares da cobrança, Manuel vai para a área, Nino também chega, as duas torres estão na área da equipe da Lusa, quem sabe na jogada aérea o segundo gol no Maraca. Casares cobra, cobrança aberta na primeira trave, interveio para cortar mais uma, Cafu, lá em cima comete falta, o Samuel tá parado aqui o lance. 9-80-18 88-80, fala comigo, ouvinte Tupi. Evaldo José, hoje só vai dar Lusa, hoje é um grande dia histórico para a Portuguesa e vamos pra cima deles, Lusa. Tá bom, garoto, a Lusa vai pra cima, mas até aqui é o tricolor quem vence. Flusão tá ganhando por 1-0 no Rio de Prêmios, tem casa mais Jeep Renegade na garagem no especial Dia das Mães, Rio de Prêmios. Outra bola aqui na intermediária, a movimentação acontece pela equipe da Portuguesa, ultrapassa a marca central do campo, Luiz Gustavo, onde? No Campeonato Gaúcho, atacante Ferreira faz Grêmio 1, Caxias 0, fase semifinal, e no Espanhol, gol do Benzema foi anulado e agora o Sevilha marca, Sevilha 1, Real Madrid 0, informando o Rio de Prêmios. Como joga a bola esse Ferreirinha aí, mais um lançamento do Renato Gaúcho lá no Grêmio, hein? Pega essa bola aqui, ó, tá pressionado o Samuel, ele volta então ao Martinelli, no corredor pela direita, o Ganso fez o corta-luz, chegou no Casares, voltou, outra vez do Martinelli, deu ao Samuel, foi no fundo, cruzou, a bola recuada pro goleiro, tava aqui atrás o Cafu, teve calma, a trama era boa, Marcão. É verdade, verdade, teve paciência, sabedoria, até porque o Abel Hernández já estava por ali tentando a finalização. A conclusão da jogada foi com o goleiro Neguete. Portuguesa tenta se acalmar, Fluminense vence por 1-0 o placar. Matt Levenson. Há 18 anos cuidando da sua saúde, Matt Levenson. Outra jogada pela intermediária, quem sai com ela mais uma vez é a Lusa. O tempo passa aqui no Maracanã, chegamos a meia hora, 4:30, 16:30 no Rio. Meu bom DJ, por gentileza, aperte o play. Campeonato Carioca. Bola roubada pela esquerda, olha o passe no Ganso, voltou no Gabriel Teixeira, insistiu, vai pra briga, recupera essa bola, mas comete falta o jogador do Fluminense. 30 minutos, meia hora de jogo, etapa inicial de espetáculo, placar da Tupi, quanto é que tá isso aí? Fluminense! Tem um! Portuguesa! Zero! Você, a bola, o Del Aranha e também eu. Lembrando que ainda hoje o Fogão entra em campo contra o Nova Iguaçu. A bola rola no Nilton Santos às 18 horas. Na Tupi você confere o locutor vibração do rádio. Bom retorno, Odilon, a galera com muitas saudades das narrações do Odilon Júnior, o mais vibrante. Ele transmite o jogo ao lado do comentarista que vai muito além das quatro linhas. Beto Júnior! Boa Betão, aqui tenta a Lusa. Outro desvio, outra saída de bola pela última linha, escanteio, isso aí, Serginho! Perfeito, pela direita, quem está se preparando aqui é o dono do time, é o Chay. Aí vem o Chay para a cobrança. Ele vai meter essa bola aqui pelo alto, no escanteio, pela ponta direita. Atenção, galera. Atenção, meu goleirão Marcos Felipe. Olha a cabeçada pro gol. Para fora! Não pode, hein? Não pode. Entre os zagueiros do Flum, cabeçaço desses. Serginho! Julián, ele é alto e ele ganhou ali entre o Nino e o Manuel. E acabou cabeceando. A bola foi para a linha de fundo. O Fluminense vence. 1-0, o placar é assim, saúde. Meus amigos, saúde é assim que se faz. São mais de 1000 médicos credenciados assim, saúde. 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Egídio volta para Manuel. Manuel pressionado pelo Julián. Mete essa bola aqui no meio. Vem bem o Abel Hernández. Deixou no Gabriel Teixeira. Pediu falta. O árbitro não marca. Mauro Silva toma dele. Rola a bola pro Cafu. Olha o perigo. Lá vai Cafu pela minha esquerda. Passa. Luiz Gustavo na canhotinha. Voltou pro Cafu. Ao Luiz Gustavo, chegou na linha de fundo, cruzou o Nino! Paredão tricolor impede que a bola chegue na área e manda para escanteio, Sérgio! Percebeu como é que a Portuguesa, como vem? Ela vem com perigo e agora o Luiz Gustavo recebe, o Nino manda para escanteio e pela esquerda cobra o Chay. Vem pra cobrança, Chay. São 33 agora, meus amigos. Esse é o primeiro tempo do jogo. O entardecer lindo na cidade é maravilhosa no domingo, dia das mães. Chay, no escanteio, caminhou pra bola, pingou. Marcos Felipe sai do gol, pratica ótima defesa, mas o jogo já estava parado. Quem é que está caído? Está caído ali no jogador da equipe do Fluminense. Lado é o Nino, né, que está subindo ali. Não, o Nino está do lado. Jogador do Fluminense era o Iago Felipe, autor do gol nesse jogo de número 60, que ele está completando hoje. É uma bela marca e com o gol, informando Extra Hipermercado. Vinícius Gama, eu quero saber do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Mineiro. Vamos girar o plantão Tupi de Esportes. Aqui, Gama, nós temos agora 34 minutos. Flusão está vencendo por 1-0, Vinícius. É, Valdo, no Campeonato Gaúcho, agora 33 minutos, primeiro tempo, Arena do Grêmio. Segue Grêmio 1, Caxias 0, resultado que bota o tricolor gaúcho na final. E agora 34, primeiro tempo, América e Cruzeiro 0-0 no Mineiro. Informando o time. Esse é o Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. Quem compara, vem pra Tim. Venha ser Tim pré-top. 8 GB, WhatsApp incluído, Tim mais vantagens e ainda bônus em todas as recargas. Tim! Outra bola com Romarinho. Ele mete aqui na meia pro Mauro Silva. Vai pra dividida em cima dele o Gabriel Teixeira. O Ganso ganhou! O Ganso ganhou! Puxou contra-ataque Paulo Henrique Ganso. Rolou pra Gabriel Teixeira. Vem no fundo, vai pra área. Cruza essa bola. bate em cima do seu marcador, ainda Gabriel com ela, pela esquerda, rolou no Egídio, amortece e coloca no chão, lá vai o Egídio, volta a bola curtinha, o tricolor trabalha a jogada, tudo isso acontece aqui do lado esquerdo no campo de ataque. Iago Felipe abre, faz a inversão, chama lá em cima o Nino ultrapassa a marca central do campo, volta a bola com o Manuel, novamente aqui no setor defensivo, outra vez para o autor do gol do Flu, Iago Felipe é quem recebe, de longe vai voltar a bola para o goleiro Marcos Felipe. Aranha, eu quero ouvi-lo, aqui 35,5, segue 1-0 para o tricolor, Dé. Mas a portuguesa não abre mão de sempre que possível atacar, claro, agora pro Fluminense tem mais espaços, continua um problema lá pelo lado direito, as jogadas são todas aqui em cima do Gabriel Teixeira, o Egídio às vezes com a chegada do Ganso, mas a portuguesa tá lá, é um bom time, independente de qualquer coisa, é um time que fez uma campanha brilhante e vende caro essa derrota. Depois do gol, não é a mesma portuguesa que foi até quando estava 0-0. Compadre, o Fluminense está muito melhor. 9-80-18-88-80. A galera ligadinha, Tupi, mandando o seu áudio, mandando a sua mensagem, homenageando a sua mãe. Coloque a sua cidade, o seu clube do coração no mapa das transmissões esportivas da Tupi. Meus amigos, 4:36, 16:36, no sonsaço da Tupi. DJ Tupi, DJ Tupi, dá um play aí. Para marcar agora 36 minutos, olha a categoria do DJ Eber Ferreira anunciando para todo o planeta, 36, 9 para fechar o jogo e o placar do Maraca, quanto é que tá isso aí? Iago Felipe, um belo gol, Flusão tem um. Portuguesa 0. Aqui todos os dias da semana, todas as horas do dia, ela é líder em seu rádio. Ultrapassa a marca central do campo, Samuel Xavier, dá pra chegar, rolou no Casares, voltou Samuel, olhou pra área, cruzou, olha o Ganso, a bola passou, vem por baixo pra cortar o zagueirão, ficou todo mundo pedindo pênalti. Se essa bola passa, tá dando azar o Abelão, era dele de novo, Marcos Coelho. É verdade, o Pedro ali na tentativa do corte, sentou ali na bola, jogadores do Fluminense reclamam que ele tocou com a mão, muita reclamação, quando essa bola sair, talvez tenha uma revisão no VAR. 1-0 para o Fluminense, é o placar Drogarias Venâncio. Olha aí, galera, Drogarias Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000, 3095-1000, reta final do jogo, são quase 38 minutos de bola rolando, ainda hoje tem o Fogão em campo, tem o Odilon Júnior, que bacana, o Odilon volta para comandar as emoções do sonsaço aqui da Tupi, o Odilon narra o jogo, o Beto Júnior comenta a partida e você, claro, entra em campo com o timaço da líder, é jogada pela intermediária, ganhou mais uma Iago Felipe, abre bola curtinha no Martinelli, põe a Egídio, é aqui do lado esquerdo, olha o Flu saindo jogando na boa, vai pegar o Gabriel Teixeira, voltou no Egídio, escapuliu essa bola dele, ganhou o Watson, mas fez falta. Galera, não gostou dessa marcação não, ô Serginho. É, o detalhe é o seguinte, o Watson, ele com a força, ele tentou puxar a bola ou proteger ao mesmo tempo. Aí o Egídio chegou, realmente fez ali uma carga pesada, mas o árbitro acabou dando a falta do Watson, jogador da portuguesa. Um reclama de um lado, outro reclama do outro. E o detalhe, hein? O Roger Machado reclamou muito com o quarto árbitro daquele lance que teria sido pênalti para o Flu. É, mas não foi não. Foi um lance acidental, o zagueiro Pedro. Para mim também não foi pênalti com porcaria nenhuma. Então tá, se o Dé falou, tá falado, né, parceiro? A bola vai pelo alto, sobra aqui na intermediária, quem briga. Outra vez é o Martinelli, retoma essa bola, ganha a jogada, Cafu. Manuel dá primeiro combate, o Cafu vem próximo à linha lateral do campo, Egídio. Chegou pra acabar com a brincadeira, empurrou a bola pela linha lateral do campo. E tem um jogador do Fluminense, me parece o Gabriel Teixeira, caído aqui no ataque, Marcos. É verdade, ele ficou sentindo ali no lance anterior, vai precisar atendimento, já ali o pessoal do departamento médico do Fluminense prestando auxílio. ele levanta, sai de perto, porque se os médicos entram em campo, ele é obrigado a sair. E agora, de fato, será obrigado a sair. Fluminense vence por 1-0, placar. Calma. Mário Bezerra está por aqui, o Daniel Benedito também está conosco, Sandro Lessa, o Caio Gil, Dinho Filho, todos estão aqui no chat da Tupi, acompanhando pelo YouTube a transmissão sem fronteiras do Rádio Brasileiro. São 16:40, mais 40 minutos, 16:40 agora no Rio. Meu bom DJ, por gentileza, aperte o play. Para marcar 40 minutos, etapa inicial de espetáculo, primeiro tempo do jogo. Placar do Maracanã, eu conto para você. Fluminense! Tá na frente, Iago Felipe, Flusão tem um. Portuguesa! Zero. Você, a bola, o domingaço especial das mães aqui na Tupi. E também eu. Obrigado, meu bom DJ. A bola sobra na ponta direita. Samuel Xavier tentou domínio, escapuliu. A jogada acaba saindo. Vai à linha lateral do campo. Vinícius Gama, aqui Maracanã 41. Flusão segue vencendo por 1-0. Na final do Carioca, por enquanto, Fla-Flu Gama. É isso aí, Evaldo. Por enquanto, Fla-Flu. Flamengo que ontem goleou Volta Redonda por 4-1. Resultados pelo Brasil: segue Grêmio 1, Caxias 0, e no Mineiro, América e Cruzeiro 0-0. O América pode perder por até um gol de diferença, que estará na final, informando o time. Esse é o Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. Aqui Mauro Silva no corredor, soltou pro Cafu, tentou passe pro Julian, entrou na área, pode marcar. Atenção, pênalti, pênalti, penalidade máxima pra Portuguesa. O Julian tá dizendo, tá caído ainda, acusando uma entrada do goleiro Marcos Felipe sobre ele, Sérgio Guimarães. Nenhuma dúvida, pênalti mais claro do que esse. Antes mesmo de acontecer, a gente já sabia que o Marcos Felipe ia fazer o que fez, ou seja, tentar ir na bola e atingir o adversário. Julian caído na marca da Cal para cobrança do pênalti, o Chay. Ô Aranha, você viu o lance aí? Alguma dúvida ou tá corretíssimo, Guimarães? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Falha no setor defensivo do Fluminense, deu um espaço danado. O passe do Cafu foi sensacional. Colocou o Julian ali na cara do gol e o goleiro do Fluminense não tinha outra alternativa. Bola no Cal, pênalti muito, muito bem marcado. Claríssimo para mim, Evaldo. O árbitro vai colocar a bola na marca do pênalti. Atenção, torcedor tricolor. O Chay é o homem da cobrança. É o jogador mais habilidoso dessa equipe da Ilha do Governador, que sonha fazer história. E se empatar aqui, meus amigos, nessa reta final do primeiro tempo do jogo, volta para a partida, hein? Aliás, nunca deixou de estar aqui a Lusa, fazendo um jogo equilibradíssimo contra o Fluminense. Chay, ele coloca a bola na marca do pênalti, ajeita com todo o carinho, o goleiro Marcos Felipe atende a orientação do árbitro e volta a ficar embaixo da trave, sobre a risca do gol. Tá lá o árbitro e o banco todo do Flu protestando. Por quê, Guimarães? Ah, tá protestando porque ele tá querendo que chame o VAR para ver o lance. É inacreditável. E também está reclamando que os jogadores ali estavam invadindo a grande área e os jogadores da Portuguesa estavam empurrando os jogadores do Flu. Podem reclamar de impedimento, de pênalti do goleiro no Julian, não. 43 e meio. Chay concentradíssimo. Autoriza o árbitro. É pênalti para Lusa. Ele está imóvel. Atenção, se moveu para o lado esquerdo. Deu pique em direção à bola. Chay bateu pro gol. E que lindo! Portuguesa! É da Lusa, é da Portuguesa. Chay cobrando o pênalti, é abraçado pelos jogadores da Portuguesa, por todo o time. Segue vivo o sonho de fazer história no Campeonato Carioca. A Lusa precisa vencer o Flu. O Chay empata cobrando o pênalti. Meus amigos, 45, primeiro tempo de jogo. Ele, o Chay, de pênalti, muda o placar da Tupi. Portuguesa! Tem um Chay cobrando pênalti. Iago Felipe, um também. Você viu essa cobrança, Serginho? Vi, com extrema qualidade, jogador experiente, né? Meia altura, não deu nenhuma chance pro goleiro Marcos Felipe, a bola morreu no fundo, e aí ele saiu pro abraço, empata a Portuguesa, 1-1, placar, quali alto. Vinícius Gama, eu quero ouvi-lo, é mais um gol no Campeonato Carioca, mais um na conta desse bom jogador chamado Chay Gama. Esse foi o quinto gol do Chay no Campeonato Carioca. A Portuguesa tem 22 gols, informando o Rio de Prêmios. O clima é tenso, o jogo é pegado. Del Aranha, tá definido ou nada resolvido ainda, Aranha? Não, o jogo não tá nada resolvido, nada definido. Definido aqui que o Manuel, zagueiro do Fluminense, sobrecarrega o Nino e o Abel Hernandes lá na frente. Olha o Fluminense. Gabriel Teixeira entrou na área, o garoto vai marcar, bateu pro gol. Pra fora do gol, ele perdeu. Que bola, hein? Que bola que é sobrando pro Gabriel Teixeira. Como é liso esse menino, como é bom no drible, Marquinho. É verdade, Evaldo, e sobrou pro Mauro Silva, ficou ali na frente. O Gabriel Teixeira fez o adversário de bobo, pedalou, cortou pra esquerda, chutou forte, a bola saiu sobre a meta do goleiro Neguete, quase o desempate do Fluminense. Teremos 2 minutos de acréscimo, 1-1 é o placar, Drogarias Venâncio. Odé, conclua aí a sua análise, por gentileza, Aranha. É, mas agora o menino não foi malandro, Gabriel Teixeira. Ele finalizou, ele entrou na área, poderia ajeitar melhor, talvez até o Watson fizesse pênalti nele. Ele entrou chutando. Mas de qualquer maneira, o Fluminense vai ter que pensar em mudar. Esse posicionamento do Casares do lado direito não tá legal. O Manuel sobrecarrega o Nino. Manuel também não tá bem na defesa. E malandro, Abel Hernandes. Pode até fazer gol, mas tá jogando com um a menos. Aí, ó, e o Dé tá falando isso faz algumas décadas, hein? Faz algumas décadas que o Dé tá falando isso. Pega a bola aqui pela esquerda, faz a manobra, Egídio. Ele passa para o Gabriel Teixeira, veio tricolor. Olhou pra área, cruzou, mata no peito. Atenção, Iago Felipe, que tabela linda. Vai pintar um golaço, roladinha. Olha o Ganso, chegou atrasado o Ganso. Samuel Xavier pega a sobra, liga no Casares. É pela ponta direita ainda. Voltou no Gabriel, olhou pra área, cruzou pelo alto. Ô Samuel, é pelo alto. Alto Samuel, ele manda a bola baixa, mete o pé no meio do caminho, o Diego Guerra, e empurra a bola pela linha lateral do campo. 46, um minutinho para acabar o jogo aqui no Maracanã. Meus amigos, um pro Flu, um também para a equipe da Lusa. Repete aqui o resultado do primeiro duelo na Ilha do Governador, e o Fluminense ainda assim avança para a final contra o Flamengo. O árbitro olha para a marca central do campo, confere e apita. Termina o primeiro tempo do jogo. Fluminense! Iago Felipe, um belo gol, tricolor tem um. Portuguesa! De pênalti, Chay, Lusa, um também. Evaldo José! Curiosíssimo, ansioso para ouvir análise e opinião de Del Aranha nesse intervalo. Ele vai falar já com o Vinícius Gama. Meus amigos, primeiro tempo já era. Intervalo aqui no Maracanã. Como diz o mosaico, meu coração acelera, porque na Tupi vem aí mais um campeão de audiência. Valeu, Evaldo José. Fim de papo no primeiro tempo. O Maracanã, segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Vai dando empate. Um para o Fluminense, golaço do Iago Felipe, 22 do primeiro tempo. Um também para a Portuguesa, o Chay cobrando pênalti. O resultado coloca o Fluminense na final do Carioca para enfrentar o Flamengo, que ontem goleou Volta Redonda por 4-1. O Extra IP agora tem preço de atacado todo dia na loja, no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Sérgio Guimarães, jogadores deixando o gramado, as opções aí do técnico Roger Machado para o segundo tempo, Sérgio. Agora, detalhe que eu observo aqui, o Marcos Coelho também vai me ajudar nessa, jogadores do Fluminense saindo, primeiro através do Nenê como líder, foram reclamar da arbitragem, e quando eles estavam saindo, integrantes da delegação da Portuguesa, que está próximo, ali abaixo da cabine da Super Rádio Tupi, começaram a bater boca com jogadores do Fluminense que estavam saindo, e tipo, eu observei daqui, vem cá, foi isso? É exagero meu, Marcos Coelho? Não é exagero não, Sérgio, porque de um lado são jogadores do Fluminense reclamando da arbitragem, mais especificamente do lance do pênalti, e os da Portuguesa num discurso parecido de, reclamando de quê? Vamos jogar, tem um segundo tempo ainda. Então, é basicamente isso, os jogadores da Portuguesa querem evitar que os atletas do Fluminense reclamem com a arbitragem. Faz parte, pelo menos no calor do jogo, essa é a observação por parte dos atletas, hein, Sérgio? Beleza, bem observado pelo Marcos Coelho, jogadores já estão, todos eles, a exceção do Julián, que está dando entrevista nesse momento, e também do Chay, mas está todo mundo já indo para refrescar a cabeça lá no vestiário. Amigo Gama. Ânimos exaltados na saída para o intervalo de partida. Valeu, Sérgio Guimarães e Marcos Coelho. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555. Fale com seu corretor. Vixe, o jogo tá te deixando irritado? Haja calmã. É um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Eu começo com Diogo Sampaio. Alô, Vinícius Gama, colegas de farda do policial civil André Leonardo de Melo Frias iniciaram uma vaquinha para ajudar a família do inspetor morto, baleado na cabeça durante a operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, realizada na última quinta-feira. A iniciativa Gama visa suprir as necessidades financeiras da família do agente nesse primeiro momento de dificuldades. André Frias deixou a esposa, um enteado de 10 anos, e a mãe, que sofreu um AVC há 3 anos e desde então vive acamada. Quem tiver interesse em ajudar a vaquinha, é só acessar o site tupi.fm e conferir o passo a passo para fazer esta contribuição, Gama. Tá certo, valeu, Diogo Sampaio. Eu continuo no jornalismo agora com Lucas Araújo. Para que, Gama, atualizando a situação do trânsito no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil foi liberada agora há pouco depois de um acidente envolvendo 2 carros ocupar a pista central da via, isso no sentido centro do Rio, na altura da passarela 8, em Bom Sucesso. Portanto, nesse momento, trânsito sem retenções, motorista não encontra dificuldades, Gama. Valeu, Lucas Araújo, Diogo Sampaio, os dois no jornalismo da Super Rádio Tupi. Você pode não saber, mas há 18 anos a Med Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conte com a gente. Dando um giro aqui no futebol pelo Brasil. Campeonato Mineiro, Atlético, ou melhor, o América vai vencendo o Cruzeiro por 1-0, vai se classificando para enfrentar o Atlético na final. E o Grêmio segue derrotando o Caxias pelo placar de 1-0. O Grêmio agora teve um gol anulado. Agora intervalo de partida, tricolor gaúcho 1-0. Drogaria Venâncio quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. 4:52. Vamos ouvir o Dé, saber o que ele achou dessa primeira etapa. Jogo perigoso para o Flu, hein? Iago Felipe fez o primeiro, a Portuguesa empatou. Tá chegando no tempo de intervalo. O comentarista que tem a manha. Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. Olha aqui, Vinícius, antes de mais nada, eu quero me referir ao time da Portuguesa, que hoje tem uma única novidade no time. É o Muniz, normalmente é um jogador que fica no banco de reserva. Ele é uma espécie de coringa, joga em várias posições. E hoje ele aparece ao lado do Mauro Silva, que tem a camisa número 8, é um dos grandes destaques desse time da Portuguesa. No mais, são todos os jogadores. Então, além de ser um time cascudo, é um time que tem um entrosamento impressionante. O timezinho danado. O tempo claro, sabendo da necessidade da vitória, O time da Portuguesa já tinha essa necessidade de sair mais para o jogo. Não, não é um sistema ofensivo o que o melhor que a Portuguesa tem. É o inverso, é o sistema defensivo. Vamos lembrar que a Portuguesa tem a defesa menos vazada do campeonato. E isso não é por acaso. O seu técnico Felipe Surian é, sem sombra de dúvida de todos os técnicos, o que está fazendo um trabalho maravilhoso. E a gente tem que aplaudir o time da Portuguesa pela postura, não só no campeonato, mas no jogo de hoje, mesmo ao levar o gol. Então, e o Fluminense? Bom, o Fluminense tem um campeonato na quarta-feira, que é o jogo mais importante do calendário de todos os times brasileiros, que é a Libertadores. E o Fluminense tem um grupo que não está definido. Mesmo o Fluminense liderando ao lado do River, ele tem 5 pontos. E os dois principais concorrentes, que são colombianos, têm 2 pontos. Ele vai jogar com os dois agora aqui no Maracanã. Ele precisa ganhar um e empatar o outro. Tem jogo quarta-feira. Então, o que fez o técnico do Fluminense? Colocou em campo que ele poderia colocar. Talvez a gente possa discordar de uma posição ou outra. Mas ele colocou hoje, em respeito também à Portuguesa, colocou o Marcos Felipe, que está lá, está jogando sempre. Hoje apareceu o Nino, só que do lado do Manuel. Manuel está fedendo. Manuel é muito irregular. Talvez fosse melhor com o Matheus Ferraz, até porque já havia um entrosamento entre eles. Mas não, ele botou o Manuel. Tudo bem, é outro titular que aparece, é o Egídio. Martinelli e Iago Felipe, o meio campo titular. Então colocou, tinha de melhor, pelo menos aqui no sistema defensivo, que ele poderia colocar, salvo erro para mim, eu colocaria o Matheus Ferraz com o Nino. Além de ser um jogador mais experiente, tem um entrosamento maior com o Nino. Agora, do meio para frente, aí é que mora o problema do Fluminense. Como é que está escalado o Fluminense? Com o Cazares, o Ganso e o Gabriel Teixeira. Só que o Cazares está jogando e tem a obrigação de jogar lá pelo lado direito. Ele não sabe jogar aí. Ele joga centralizado, ele é jogador de meio. Então, o Gabriel Teixeira, tudo bem, está lá do lado esquerdo, é o melhor atacante do Fluminense, é ensaboado, é um menino liso. E lá na frente tem o Inútil. Eu digo Inútil porque participa pouco do jogo, o Abel Hernández. E quando aparecem as oportunidades, ele desperdiça, ele não cria nada, ele briga com a bola. Então, o Fluminense tem dificuldade. E olha, e com 2 minutos teve uma oportunidade. O Abel Hernández, na cara do gol, chutou para fora. E a Portuguesa, aos 8, com o Muniz, soltou a perna de fora da área e o goleiro Marcos Felipe teve que se virar nos 30. Fez um defesaço e jogou a bola para escanteio. E o Fluminense só ataca pelo lado esquerdo, só tem eficiência por ali. Porque quando o Samuel Xavier, o lateral, sobe, ele tem o Casares jogando pelo meio. Não tem ninguém para fazer o que o Fluminense faz com o Egídio, faz com o Gabriel Teixeira pelo lado esquerdo com a chegada do Ganso. É muito mais eficiente por aqui. E o jogo teve equilibrado até a hora do gol. E não foi um gol qualquer, foi um golaço. Isso aconteceu aos 22 minutos. Era ataque para lá, ataque para cá. A Portuguesa precisando sair pro jogo e saía. Não, não criava nada. A exceção do lance do Muniz, como o Fluminense também. Não criava nada. Mas era um jogo de intensidade, marcação, jogo em cima. Até que aos 22 minutos acontece o gol do Fluminense. Uma jogada do Gabriel Teixeira pela esquerda, saiu lambendo, meteu a bola na entrada da área pro Iago Felipe, que aí teve uma categoria impressionante. Dominou, já quase dentro do grande círculo. Olhou pro goleiro e só tirou. Não chutou forte, nada disso. Meteu a bola colocada, ela toca na trave, o Neguete tenta chegar, mas era impossível. Um golaço. Aí não. Aí o Fluminense passou a ter mais espaço. O time da Portuguesa não chegava mais. Apesar da irregularidade do Manuel na zaga, que, repito, era o Nino que salvava a barra. Mesmo não criando, a Portuguesa ficava em cima. Só que aí o Fluminense teve algumas oportunidades. teve espaço. E há um lance aos 37 minutos que o Samuel Xavier vem no fundo, toca pro meio da área e o Ganso não conseguiu chegar. Ela lance de gol só para empurrar a bola para dentro do gol. E aí o zagueiro Pedro, que acompanhava a jogada, toma aquele susto e vai tentar chutar a bola e cai por cima da bola e toca com a mão na bola. Mas nada que eu colocasse a bola no cal. Um lance acidental. E aí no ataque seguinte, nas costas do Manuel, a falha defensiva. Aí não, o Cafu colocou o Julián na cara do gol. E aí o goleirão, vendido, faz o pênalti, o Chay vai lá, pimba, empata. Mas mesmo assim, o Fluminense teve a oportunidade com o Gabriel Teixeira, que é o melhor atacante do time, entrou na cara do gol e chutou por cima. É um jogo dramático, passa por alterações. Acho que ele tem que pensar na possibilidade de tirar, colocar alguém pelo lado direito, talvez até o menino Kaique, e lá na frente colocar alguém no lugar do Abel Hernández. Mesmo o caneludo e gordo Bobadilla é menos pior do que o Abel Hernández. Mas eu acredito que ele vai levar aí pelo menos 10, 15 minutos para mexer no time, que o jogo ficou dramático. Meu querido Vinícius, agora ficou, parceiro. Ficou sim, valeu Del Aranha, o comentarista que tem a mãe aqui no tempo de intervalo, que dá um tempinho, mas volta já. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou Tupi. Só no Tim Pré-Top você tem 8 GB de internet para comentar todos os jogos, WhatsApp incluído, para secar os times dos seus amigos à vontade, e você ainda ganha bônus de internet em todas as recargas. A Tim sabe que a maior paixão dos cariocas é o futebol. É muita vantagem, né? Por isso que quem compara vem pra Tim. Não tem igual. E ó, além desses benefícios tops, você ainda tem o aplicativo Tim Mais Vantagens. Nele, suas recargas te dão a chance de ganhar prêmios e participar de sorteios imperdíveis toda semana. Tem carro, moto e muito mais. Tá esperando o quê pra marcar esse golaço? Venha para o Tim Pré-Top e aproveite! Quem compara, vem pra Tim! Super Rádio Tupi. Muito bem, galera, 17h, 1 minuto, faça parte da torcida Cavacas Globo Esportes, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à rua Uruguaiana 162, centro do Rio. Não perca amanhã no caderno de esportes do Jornal Meia Hora, a cobertura completa deste jogão. Meia Hora é pra ler e curtir. Os dois times voltaram e quem volta com as emoções do segundo tempo, Campeonato Carioca Fluminense Portuguesa, o locutor de todas as torcidas. Costela, Pelota e Tchô, senhor! Estou de volta aqui no Sonzão da Líder para contar mais 45 minutos. Mudou! Casares saiu, Kaique, 37, e a mudança no Flu. Evaldo. Autoriza o árbitro, começam as emoções do segundo tempo do jogo. Serão 45 minutos de adrenalina. Abel Hernández briga, tem sobra, vai lá em cima, tira essa bola, mete o pé, Pedro. Ela sobra aqui na intermediária, mudou. A Portuguesa também saiu, camisa 7, Cafu, para a entrada do número 11, Rafael Pernão. Evaldo. O Pernão vai para o jogo e quem saiu foi o Cafu, número 7. O Casares deixou o campo de jogo pelo lado tricolor e entrou o Kaique com a número 37. Foram as mudanças efetuadas nesse intervalo. Temos agora primeiro minutinho de bola rolando, falta marcada. Mauro Silva se prepara para a cobrança. 10. É, a mudança era necessária. Agora ele coloca um jogador na posição, o lado direito vai ficar forte, o Casares estava torto, né? Pode ser que melhore, acredito que sim. Olha o Ganso, devolve essa bola aqui no corredor, a trama é boa, ao Abel Hernández, passa no Martinelli, vai tentar lá em cima, jogada mais uma vez com Bela, ganhou, vai Gabrielzinho, entrou na área, bateu cruzado, a bola desviou, pra fora! Quase mata o goleiro, quase pega no contrapé, o goleirão Neguete, quase o gol número 2 do Flu, Sérgio Guimarães. Esse foi um detalhe, quase enganado, o Neguete ali na boa jogada do Gabriel Teixeira pela esquerda, o Egídio se prepara, escanteio, o Flu vem na pressão. Quem sabe nessa bola aérea do Egídio, quem sabe no escanteio nesse comecinho do segundo tempo do jogo. Nino na área, Manuel também, tá por aqui na paquera o Abel Hernández, autorizado. Egídio é pela esquerda, caminhou pra bola, pingou, olha a cabeçada pro gol, Manuel mete a cabeça e manda pra fora. E olha que ele subiu livre, Sérgio Guimarães. É, mas desequilibrado, né? Então por isso que a cabeçada não saiu legal e a bola subiu, passou bem longe dali da meta do goleiro Neguete da Portuguesa. Tá tudo igual, 1-1, placar Extra Hipermercado. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia na loja e também no Clube Extra, e se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Extra! Atenção, galera, outra saída de bola aqui, pressionado o time da Luz, a bola acaba tocando em cima do Gabriel Teixeira, vai pela linha lateral do campo a Portuguesa, não tem, mas deveria ter pressa para efetuar a cobrança, Serginho. É verdade, rapaz, mas a bola estava do outro lado e o goleiro estava ali fazendo sinal para que fosse rápido, só que o Gandula demorou, os Gandulas são do Flu. Pois é, galera, pega a sobra aqui atrás, o Thiago ganha na intermediária, abre bola pela direita com o Watson, ele rola na marca central do campo, mais uma pro jogador que era Mauro Silva, tentou recuperar essa bola, ganhou bem o tricolor, olha a trama do Ganso, roladinha curta, chegou no Abel Hernández, outra vez com o Ganso, bate pro Egídio, olha pra área, prepara a pingadinha, atenção, mandou pra área, chega pra cortar a marcação da Lusa, a bola sobra, outra vez aqui com o Ganso, ele mata no peito, vem o Iago Felipe, agora sim o Ganso, na canhota, lado esquerdo voltando mais uma, dá lá em cima do Egídio, vai pro chão, pede a falta, nada, marca o árbitro, saída rápida, com o Pernão, ele ultrapassa a marca central do campo, vem aqui pelo lado esquerdo, bota a Portuguesa no campo de ataque, Rafael Pernão com ela ainda, voltando o jogo, a Lusa faz a trama, novamente para o Chay, rolou no Pernão, voltou no Chay, a Portuguesa avança perigosamente, protegeu bem essa bola, tentou roladinha curta, manda mal, Fluminense ganha, olha o Abel Hernández, abre essa bola, mais uma vez aqui pela ala direita, tricolor faz a manobra, prende a jogada, o Gabriel Teixeira volta, recomeça novamente no campo defensivo com Samuel Xavier, vai passar, até chegar o Manuel, dá no Egídio, lado esquerdo, rolou no Martinelli, vai voltar o lance, é pro Nino, tricolor trabalha essa bola aqui na sua intermediária, a Lusa vai desesperadamente beliscar, morder para tentar roubar essa bola e virar o jogo, olha o Samuel Xavier, evoluiu com liberdade, rolou no corredor, deu Gabriel Teixeira, voltou ao Samuel, abre com o Egídio, cruzamento para a área, sobe para cortar mais uma, tira Pedro, a sobra é novamente da Lusa, mas o árbitro pega uma falta, vinha o Samuel na passagem e acabou cometendo a infração, Sérgio. No Muniz, que tá caído nesse momento, tá sentindo, e o árbitro chama atenção ali do Samuel Xavier, merecia até cartão amarelo, mas ficou só na conversa. Tá se levantando nesse momento o Muniz, tá tudo igual, hein? 1-1, placar assim, saúde. Às 17h07, 17h05, que chega na cidade maravilhosa. 7 minutos, hora certa, Tupi. Meu bom DJ, 1, 2, 3, play! Para marcar 5, bola rolando, etapa final de espetáculo, segundo tempo do jogo, quem passa aqui pega o Mengão na final do Carioca. Placar do Maracanã, quanto é que tá isso aí? Fluminense! Tem um, Iago Felipe. Portuguesa! Tem um também, Chay, cobrando pênalti. Todas as bandeiras, todas as cores, todas as torcidas são bem-vindas na transmissão dinâmica da Líder. Vem aí mais uma semana de Copa Libertadores da América, galera. O Mengão joga na Tupi, o garotinho comanda o futebol. Na quarta, o Fusão joga também no Maracanã. Eu vou lá para contar essa história. Todos os jogos, todas as partidas, com a transmissão da Líder. Cobrança pela ala direita, Samuel movimenta, tá aqui o Abel Hernandes, ele cai, o uruguaio vai pro chão, tem falta marcada para o lance, é bem na tua frente, Guimarães. É, tomou uma pancada, rapaz, do jogador Luiz Gustavo. O Abel Hernandes, por esse motivo, ele recebe cartão amarelo, agora Luiz Gustavo. Aí ele reclama com o árbitro ali, mas foi realmente aqui na minha frente, ele deu uma pancada no jogador Abel Hernandes. A falta tá marcada, é próximo da linha lateral, o árbitro conversa agora com o Egídio, é na bola parada que o Fluminense vai pingar na área, hein, Evaldo? Será que na pingadinha, pinga Egídio, vem a cobrança de falta, ele tá próximo da linha lateral do campo, ele troca de lado, vem na ponta direita para meter um cruzado com o pé esquerdo, vai meter efeito nessa bola, o Flusão em busca do segundo gol, o Nino, ou Ganso, ou Manuel, ou Kaique, ou Abel Hernandes, qualquer um serve. Egídio autoriza a cobrança ao árbitro, Egídio caminhou para a bola, meteu direto pro gol, tocou no travessão, goleirão triscou com a mão direita nessa bola, ia para a rede, tinha endereço, Serginho. Com certeza, mas que elasticidade, né? Presença de espírito do goleiro Neguete, imaginando que a bola ia fazer uma curva e fez. Agora é a esquerda, bola parada, Egídio. Troca de lado para efetuar novamente a cobrança. Vai deixar lá em cima o trabalho pro Gabrielzinho. Ele mete o pé direito na primeira trave. Rebate a marcação aqui da Lusa. Mata no peito Egídio. Ganha jogada pela esquerda. Olhou para a área. Centrou. Sobe. Pedro corta mais uma. Pega a sobra do Flu. Mandou pro Ganso. Bateu pro gol. Para fora. Espirrou o taco na tentativa do Ganso. Ali é para dar um voleio de prima, hein, Serginho? É, rapaz. E o Ganso não é muito assim de pegar também uma bola de primeira para chutar, né? O forte do Ganso é a assistência. Por isso que a bola saiu torta, o goleiro Neguete vai fazer a cobrança no tiro de meta, tá tudo igual 1-1 e o placar é quali alto. Meus amigos, Quali Alto, proteção veicular, você protegido, a partir de R$125 mensais, ligue 30 40 74 74. Volta o tricolor, outra bola dominada com o Iago Felipe, passa no Martinelli, abre com o Egídio, rola lá em cima, mais uma no Gabriel Teixeira, ele quem domina, escapuliu, o árbitro pegou uma falta em cima dele, é bola para o tricolor aqui na intermediária. Lembrando, galera, que ainda hoje o Fogão entra em campo lá no Nilton Santos. O Botafogo encara o Nova Iguaçu, precisa da vitória para chegar na final da Taça Rio. É quase um prêmio de consolação para o torcedor do Alvinegro Carioca. Mais dramático ainda seria se o Botafogo eliminado fosse hoje pelo Nova Iguaçu do torneio do Campeonato Estadual. É uma graninha, R$800 mil, como o Thiago Veras vem trazendo aqui a informação a todo momento. Aliás, daqui a pouco tem o Odilon Júnior voltando a narrar aqui na Tupi. Que alegria, Odilon, bem-vindo, bom retorno. Ele conta a história de Botafogo e Nova Iguaçu ao lado do Betão. É fera além das quatro linhas. O Beto Júnior comenta o jogo e você interage o tempo todo, mandando o seu áudio aqui, ó, 980-18-88-80. Manda um áudio pra mim. Pega essa bola, Paulo Henrique Ganso, no corredor, ao Abel Hernandes, fez a passagem curta, ao Martinelli, abre com o Kaique, é pela direita, vai embora o garoto, chegou no fundo, cruzou, vai pintar mais um, Gabriel Teixeira bateu e que lindo, que lindo, que lindo! Fluminense! Gol! É do Flusão, é do Flusão, é do Fluminense! Gabriel Teixeira, ele recebe essa bola, é de um menino ao outro, é um gol xerém no Maracanã, porque o Kaique vai no fundo e cruza com o pé direito, com o mesmo pé com que ele meteu o gol na Copa Libertadores da América. Kaique centra e o Gabriel Teixeira mata, ajeita, empate pro gol. Flusão, de novo na frente no Maracanã. Meus amigos, 7 minutos e meio, segundo tempo de jogo. Só quem é tricolor para dimensionar a alegria que esse gol proporciona. Ele, o Gabriel Teixeira, para mudar o placar da Tupi. Fluminense! 1-2! Portuguesa! Tem um! É os meninos brilham no Maracanã, Serginho! Ai, só me resta dizer, vem que tem, os garotos de Xerém. Que jogada maravilhosa aqui, próxima da lateral direita, entrando na grande área, Kaique. Ele vai até a linha de fundo e vê o Gabriel Teixeira do outro lado, pela esquerda, aguardando apenas o cruzamento rasteiro. E esse cruzamento veio na medida e o garoto Gabriel colocou no fundo. É a base do Flu, é o tricolor esperando o Fla-Flu. Placar assim, saúde! É isso, galera, saúde é assim que se faz. São mais de 1000 médicos credenciados assim, saúde. 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Vamos ao Vinícius Gama. É mais um gol no Campeonato Carioca. A garotada começa a resolver para o tricolor aqui no Maracanã. O nome dele, o Gabriel Teixeira, vai para a história do jogo, Gama. No Campeonato Carioca, o primeiro do Gabriel Teixeira. 23 gols tem o Fluminense, se classificando para a final do Campeonato Carioca, informando Rio de Prêmios. Aranha, eu quero ouvi-lo. Gol tricolor aqui no Maracanã, Fluminense 2-1, Dé. Primeiro gol do Gabriel Teixeira, né? O primeiro de muitos, Evaldo. É um menino muito talentoso, mas é muito merecido esse placar para o Fluminense no segundo tempo. Só jogou o Fluminense. A Portuguesa não está conseguindo jogar porque o Fluminense não está deixando. A mudança tática no time do Fluminense, futebol não se inventa, Evaldo. A entrada do menino Kaique ocupando o setor, no lugar de um Casares totalmente torto jogando na beirada do campo. Bastou a primeira jogada do menino Kaique pela beirada, colocou na cara do gol. 80% do gol do menino Kaique. Então, é muito merecido. O Fluminense merece esse resultado e tá aí, tá com o jogo na mão. Mas não tem molezinha não, hein? Não pense que já ganhou, não. Vamos respeitar esse belíssimo time da Portuguesa que vem de cara essa derrota, compadre. Tá aí e tem toda a razão, Dé. O jogo ainda é indefinido. E a Lusa muda outra vez, ô Marcos Coelho. É, tô vendo ali o Andrezinho, camisa número 21, conversando com o técnico Felipe Suriano. Lance anterior, cartão amarelo para o Chay, número 14, em razão de uma falta sobre o Iago Felipe. Chay 14, agora tá com o nome sujo, informando o Mad Level. Do Maracanã, nós vamos até o Nilton Santos para saber do Thiago Veras, o Botafogo, que daqui a pouquinho vai tentar a vitória sobre o Nova Iguaçu para chegar à final da Taça Rio. Fala comigo, Thiaguinho. Evaldo, Botafogo modificado e a principal novidade é o Ronald hoje no ataque, começando como titular. Douglas Borges, Varley, Canu, Souza e Paulo Vitor, Romildo, Matheus Frizo, Pedro Castro, Marco Antônio, Ronald e Matheus Nascimento. Botafogo precisa vencer o Nova Iguaçu para chegar à decisão da Taça Rio, informando o Calmã, Evaldo. Você, exatamente. Fechamento foi muito bom. Gabriel Teixeira! Gabriel Teixeira botou no chão, puxou para a direita, bateu pro gol! Pra fora do gol, a bola passa sobre o ângulo, chutaço, se ela vai um pouquinho mais baixa, beijava o ângulo esquerdo, Guimarães. Ele é abusado, né, rapaz? O cara é bom mesmo, né? Da esquerda pra direita, fora da grande área, próximo da meia-lua, ele simplesmente dá um petardo. Se fosse um pouquinho mais baixo, ela com certeza enganaria o goleiro Neguete. Tá bem esse Gabriel, hein? Tá 2-1, Flu, e o placar é qualial. É o melhor em campo, melhor jogador em campo, disparado. É muito talentoso, muito veloz, muito habilidoso. Mais uma revelação do Fluminense. Parabéns às pessoas que trabalham lá na feitura de jogadores do Fluminense. Parece uma fábrica, cara. É isso aí, mas é o que tem se apresentado. Como revela, como tem revelado bons jogadores o time do Fluminense, hein? E olha, e como o Thiago Veras falou aí e fechou a escalação do Botafogo anunciando o Calmã, vou dizer uma coisa pra você. Tá tenso, tá agitado, olha o Chay, rola essa bola, sai do gol, Marcos Felipe pega para o tricolor. Haja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas. Pois sua atenção e agilidade. agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Acabou entrando o Andrezinho, Marcos Coelho. Isso aí, com o número 21, quem saiu foi o Pedro, zagueiro número 3. Ele coloca o Andrezinho, que tem características ofensivas, tá caído lá pela ponta direita, na vaga do Pedro, zagueiro. Portuguesa vai com tudo pra cima. Fluminense 2-1, placar Mad Levinson. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e também no Clube Extra. E se você achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Extra! Jogada pela esquerda, Luiz Gustavo, volta Lusa. O tempo passa aqui no Maracanã, meus amigos, são 17:18. 5 da tarde, 18 minutos no Sonzaço da Líder. DJ Tupi, DJ Tupi, dá um play aí. Vem tricolor, é bola pro Egídio, pelo lado esquerdo ele comete falta, o árbitro vai marcar aqui pra Lusa. 17 agora, etapa final de espetáculo, segundo tempo do jogo. Quanto é que tá isso aí, DJ Tupi? Fluminense! 1-2! Portuguesa! Tem um! Você, a bola, o Theo Aranha e também eu. Pega a bola, sai jogando, volta com ela, fazendo aqui a manobra uma vez mais o Pernão. Ele recomeça com o Andrezinho na meia, outra vez. Isso, 19, Bobadilha, próxima atração do Flu. Ai, meu Deus. Eu não sei quem é pior. Se é o Abel Hernandes, esse Abel Hernandes é muito ruim. O Fluminense está ganhando o jogo com 10. E esse Bobadilha, eu acho que do nome faz jus. Ele é gordinho, rapaz, ele briga com a bola, mas é menos pior do que o Abel Hernandes. Saúde é assim que se faz. São mais de 1000 médicos credenciados assim. Saúde 21025555. Ou fale com seu corretor. Recomeça aqui o trabalho, a Lusa. É bola longa. Vem, mete a cabeça na bola. O Xavier, olha o gol. Vai pintar o desvio. Julián chegou. Salvanino. Mas houve mão do atacante da Lusa. O Samuel Xavier pede desculpas. Ele deu um vacilo tremendo, Marcos Coelho. É verdade, Samuel Xavier. Era ali, dormiu no ponto. Julián apareceu como elemento surpresa, cara a cara com o Marcos Felipe no bate-rebate. A bola bateu na mão direita do camisa 9 da Portuguesa. Por essa razão, a infração marcada. Posse de bola em favor do Fluminense, que vence por 2-1. Placar Drogarias Venâncio. Sai Hernandes. 32. Também se não tira ele, quem ia embora era eu, cara. Não, Dé, fica aí, por favor. Tá bom, vou ficar. Fica. Mas aquele é um pereba, aí. Ele é. Peraí. Aliás, entrou? O outro que entrou Bobadilha também. 19, tá em campo, Bobadilha. Fala, Dé. O outro é gordinho, tá? Mas pelo menos eu tenho mais mobilidade, luta mais, dá porrada nos outros, olha lá. Já fez aproveitou, falta. Já deu logo uma no meio do cara lá, ó. Ele tem pinta de zagueiro, cara. Mas pelo menos corre mais do que o coçador de saco do Abel Hernandes. Ô, cara ruim, cara. Você pode não saber, mas há 18 anos a Mad Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Mad Levinson, conta com a gente. Gabriel Teixeira roubou, olha o ganso! Era pra soltar no Bobadilha. Ele acabou tentando um passe de letra e agora uma falta marcada. Nino vem aqui, mata a jogada em cima do Julián. Tá parado o lance. É falta pra equipe da Portuguesa. Lembrando, galera, daqui a pouquinho, Odilon Júnior comanda Botafogo e Nova Iguaçu. A bola rola no Newton Santos da Tupi. Você confere o locutor vibração do rádio. Comenta ele, que é fera para além das quatro linhas. Odilon e Betão, daqui a pouquinho com bola rolando. Fala comigo, Gama, onde? No Independência, semifinal do Mineiro, Matheus Barbosa empata para o Cruzeiro, 1-1 com o América ainda passa com o resultado, informando o Rio de Prêmios. Esse é o Vinícius Gama, daqui a pouquinho ele vai me atualizar aqui sobre o Campeonato Gaúcho, quem é que pega o Internacional na grande final do Gauchão, será que é o Caxias, será que é o Grêmio? Outra bola no campo defensivo, sai jogando o Mauro Silva, ultrapassa a marca central do campo, desce com ela, no corredor trabalha a Lusa, luta fechadaço aqui no seu campo. Aranha, um panorama tático do jogo, temos agora 20 minutos da segunda etapa, o Dan. É, bom, a Portuguesa tem que ir pro jogo, as alterações foi para isso. Se expõe aos contra-ataques, né? Fluminense agora tem contra-ataque, tem jogadores mais velozes. E qual a alternativa que resta na Portuguesa? Fluminense agora se fecha e passa a ter o controle do jogo. Deixa a Portuguesa atacar e o Fluminense valoriza a posse de bola. Tá feia coisa agora pra Portuguesa, que um gol só não basta, tem que ser dois, Evaldo. Pois é, e o Manuel chutou na primeira, rebateu na segunda, Gabriel Teixeira tentou domínio aqui na intermediária, perde a bola, trabalha Romarinho, interveio para roubar, ganhou bem aqui, outra vez o Martinelli, soltou no Kaique, ensaboado o Kaique, botou na frente, entrou na área, vai marcar, bateu pro gol, vai ser um golaço, e que lindo, que lindo, que lindo! Fluminense! É do Fluminense. Kaique, o menino ensaboado, liso, driblador, impossível marcar o garoto, impressionante, ele arranca com a perna esquerda, dá um traço na bola, deixa o zagueiro marcador no meio do caminho e toca por entre as pernas do goleiro, o toque com o pé direito para matar completamente o goleirão da Lusa. Meus amigos, impressionante, 21 segundo tempo no jogo, o Kaique de Xerém para o mundo, conte comigo, torcedor tricolor, um, dois, três, tem um. Tá vendo isso aí, Serginho? Estou, porque ano que vem, depois da temporada terminando na Europa no mês de junho, iniciando outra, só quem vai ver é europeu, porque ele é jogador do City. Rapaz, a bola vem da intermediária do campo do Fluminense, ele recebe no campo da Portuguesa, o Luiz Gustavo não conseguiu achá-lo em momento algum, ele ganhou na corrida, bola rasteira, a bola vai devagar entrando no fundo, o goleiro Neguete não tinha o que fazer, o nome dele, Kaique, e tem dois Y, hein? 3-1, Fluminense na Portuguesa, que vem o Fla-Flu, placar Qualialto. Proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais, ligue 30 40 74 74. Vinícius Gama, o nome do garoto, o que fez assistência no gol do Gabriel Teixeira, vai agora para a história do jogo, é Kaique Gama. E esse já foi o terceiro gol do Kaique no Carioca, Evaldo. 24 gols tem o Fluminense, informando o Rio de Prêmios. Quer aprender, Odé? Vai lá em Xerém, Aranha. É o que a gente está falando aqui, a necessidade da Portuguesa sair para o jogo, ela se expõe aos contra-ataques, só que agora tem jogadores velozes, tem o menino Gabriel Teixeira, tem o Kaique que entrou para mudar o jogo, e aí meu amigo, você ainda dá contra-ataque e ficar no mano a mano? Não deu outra, um golaço. Bom, agora malandro, eu não digo que está impossível. Mas como é que a Portuguesa vai fazer agora? Vai conseguir marcar 3 gols? Acho que a tampa do caixão praticamente fecha, mas não apaga. Não tira uma vírgula dos parabéns que eu dou ao técnico da Portuguesa, o Felipe Surian, aos seus jogadores que fizeram uma campanha brilhante e ao levar o segundo gol aos 10 minutos no segundo tempo, mudou a maneira de jogar pela necessidade. Parabéns à Portuguesa Carioca pela campanha maravilhosa. E o Fluminense, nesse segundo tempo, com a entrada do Kaique, que aliás, ele escalou o Casares numa posição errada, o Fluminense dominou e merece esse placar pelo maravilhoso segundo tempo que faz. E aplausos ao menino Kaique e ao Gabriel Teixeira. Ô molecadazinha danada de boa, Evaldo. Não é? Tô dizendo aqui. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? 3095 1000. Simples assim. Ou acesse venâncio.com.br que a gente vai até você. É falta pra Lusa. DJ Tupio, quero girar o placar aqui do Maracanã. Depois dessa cobrança, posicionado na ponta direita, me parece o Watson. Vai levantar a bola aqui contra o gol tricolor. Flusão metendo 3-1. Atenção, cruzou direto. Marcos Felipe acompanha. Acabou tocando nessa bola e proporcionando o escanteio. Às 17h28, 5 horas da noite, já escura cidade maravilhosa. 28 minutos da Tupi. Meu bom DJ, por gentileza, aperte o play. Marcando agora aqui no Maracanã, 25-26, etapa final de espetáculo, segundo tempo no jogo, 19 para acabar o jogo. E o placar do Maraca, quanto é que tá isso aí? Um, dois, três. Portuguesa! Um. Todos os dias da semana, todas as horas do dia, ela é líder em seu rádio. Super Rádio Tupi. Muda. O no Fluminense ali tá entrando o número 31 Calegari, tá saindo o Martinelli. Tá saindo o Martinelli 38. Não, ainda não teve a da placa do Fluminense. Essa placa ali foi a do time do da Portuguesa, né, Coelho? É, resta saber porque não tem nenhum 38 na relação com a Portuguesa. Pode louco, rapaz. O cara levantou um número que não existe. Saiu o Iago Felipe, entrou o Wellington. E entrou também o Calegari. E tá saindo quem lá no Fluminense? Eu acho que é o Martinelli mesmo, hein? É o Martinelli. Tá saindo o Iago agora aí. Ah, o Iago. Isso, Iago Felipe, mas entrando o Wellington. É, mas o Martinelli saiu também. Saiu o Martinelli também. Tá definido, Evaldo. Tá definido o jogo, né? Agora ele começa a poupar alguns jogadores titulares. Vamos lembrar que o Fluminense tem jogo quarta-feira, Evaldo. Pois é. Ô, Guimarães, entraram, portanto, o Wellington. O Wellington na vaga do Martinelli. E o outro? Aqui, é o Calegari. Calegari na vaga do Iago Felipe. Ah, beleza, beleza. Perfeito. Na equipe da Portuguesa saiu camisa número 9, Julian, para a entrada do 16, Douglas Esquilo. A última mudança da Portuguesa no jogo, consequentemente também, ao que tudo indica no Campeonato Carioca, 3-1 Fluminense. É o placar, Calma. Muito bem, meus amigos, olha, tá tenso ainda, tá ansioso ainda, preocupado ainda, haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Evaldo, mande um abraço para duas mamães, a minha, dona Quitéria Pereira, e a minha esposa, Alexandra Anselmo. Estão abraçadas, é o Júlio Nascimento, ligadaço aqui na Tupi. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. O Carlinhos Portugal tá lá, Evaldo. A Lusa vai virar, vai mais não, não dá mais não. Manda um abração pro Dé, pra todo o timaço da Tupi. Onde? No Independência, o América bem próximo da final faz o segundo, de novo Rodolfo José de pênalti, 2-1 sobre o Cruzeiro, bem próximo da final com Atlético Mineiro informando o Rio de Prêmios. Muito bem, esse é o Vinícius Gama, ligadaço aqui na transmissão da Tupi, acompanhando a magia do futebol pelo rádio. Essa galera que nos acompanha, onde quer que você esteja nesse momento, a Tupi chega para você com a transmissão do futebol aqui no Maracanã. Tem bola rolando e você é muito bem-vindo na transmissão dinâmica do Rádio Brasileiro. Falta marcada para Lusa pela intermediária. 3 para o tricolor, 1 para Lusa aqui no Maraca. Vamos para a reta final do jogo. Quase 30, quase meia hora. Daqui a pouquinho, o Botafogo e Nova Iguaçu. Tem Betão comentando. Tem Odilon contando a história do jogo. E tem o Thiago Veras nas reportagens. Ainda o Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. Pega a bola, sai jogando lá em cima o Calegari. Vai pro chão, pede a falta, briga, luta, a bola acaba sendo lateral, é da Lusa, ele não deu nada não aí, ô Marcos Coelho. Isso, deu arremesso lateral, agora começa ali, ó, bafafá, confusão, discussão, ele levanta o cartão amarelo, vamos esperar aqui o telão pra confirmar pra quem foi, mas de fato, muita discussão entre os jogadores, a Portuguesa competitiva, está acreditando ainda a falta, não, lateral ali pela meia direita, 3-1 Fluminense, é o placar Drogarias Venâncio. 9-8-80-18-88-80, você manda um áudio, a sua voz entra na transmissão dinâmica da Super Rádio Tupi. Fala comigo, ouvinte Tupi! Evaldo José, boa tarde. 2-0 Cruzão, quero ver você gritando que lindo, que lindo, que lindo. É, rapaz, é o seguinte, Cruzão se cuida, que senão o português vai jogar areia no feijão dele, viu? É o Vicente aqui de Eldorado, os Carajás, para. Tá bom, Vicentão, valeu, Dourado. Pois é, o ventania violenta. Mas olha, quem tá na parada é o tricolor, já meteu 3-1 aqui no Maraca. E segundo der, tá fechando a tampa. São 31 minutos agora, Aranha. Fecha a tampa. É praticamente impossível agora, Portuguesa, virar o jogo, né? Pra 4-3. Ah, já vi muita coisa no futebol. Tô vendo, por exemplo, o Bobadilha que entrou em campo. Amarelo. Fez 5 faltas até agora. Levou amarelo agora, dos outros. Levou agora amarelo e saiu. Ah, tô te falando, cara. Parece zagueiro, cara. Ele tem toda a pinta de zagueiro. Então o Fluminense tem um jogo na mão, cara. Os contra-ataques toda hora. Olha a saída errada da Luz. A pancada pra fora. Mas essa bola, ela caiu no pé errado, Sérgio Guimarães. Sem goleiro, rapaz. Sem goleiro. O goleiro já tava vendido, rapaz. O Bobadilha era só quem? E tocar rasteiro. Quem? Bobadilha. Serginho? Bobadilha? O nome faz jus, cara. É Bobadilha mesmo, porque pra futebol ele é bobo demais. Ele é bom pra dar porrada nos outros. Acho que a posição dele é errada. Ele devia jogar de zagueiro. Olha aqui, meus amigos, ainda hoje Botafogo e Nova Iguaçu. Domingo é sempre o dia do encontro com Geraldo Senna, no giro especial de domingo da Tupi às 10 da noite. Atenção, galera, quem compara vem pra Tim. Venha ser Tim pré-top, 8 gigas e WhatsApp incluído, Tim mais vantagens e ainda bônus em todas as recargas. Tim, Vinícius Gama tá me devendo. Aqui Gama vai pintando um fla-flu na final do Campeonato Carioca. Rio Grande do Sul, Vinícius Gama. O Grêmio bem próximo da final, Evaldo. Agora 26 do segundo tempo, segue vencendo o Caxias pelo placar de 1-0. O Grêmio que já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, informando Extra Hipermercados. No Rio de Prêmios tem casa mais Jeep Renegade na garagem, no especial mês das mães. Rio de Prêmios, trabalha a bola o tricolor. Olha o Kaique pela ponta direita, tentou jogadinha curta, para na marcação da Luz. Retoma essa bola, ganha jogada, o Esquilo vem aqui pela intermediária, falta sobre ele, parado aqui o lance, vai pintar o amarelo, é o Bobadilha. Perfeito, recebe cartão amarelo. No lance anterior, quem recebeu o amarelo foi o Wellington, tá? Só fazendo a correção. No lance anterior foi o Wellington, agora foi o Bobadilha. Agora uma observação, por gentileza, até para o Dé. O Roger já começa a trabalhar o que ele tem de melhor no elenco. Nesse momento, ele tem ficado satisfeito com o Samuel Xavier na lateral direita. E ele está testando o Calegari como volante. A posição, o Samuel Xavier é bom jogador. A posição do Calegari, de origem, é volante. Sim. Ele vinha jogando como lateral direito, mas nesse momento ele já joga na posição dele de origem como volante. Não, e o Samuel Xavier fez um excelente campeonato brasileiro, um jogador de qualidade. Era o lateral do Ceará, não era? Confere. Então, jogador já cascudo, tem qualidade, né? Mas o menino Calegari é um avião, joga em várias posições. Diferentemente do Abel Hernandes e do Bobadilha. O Wellington soltou mais uma no Gabriel Teixeira, voltou no Samuel, rolou no Bobadilha, entrou na área, chuta, a bola bate em cima do seu marcador, vai ganhar um escanteio. Foi o Diego Guerra que chegou desviando. Se o Bobadilha tivesse habilidade no pé direito, era o Ganso nessa jogada agora? Sim, era o Ganso. Essa gente vai absorver aí o Bobadilha. Era o Ganso. Perdão, Bobadilha. Dá um desconto aí. Data vênia, Bobadilha. Conta por mim aí, porque se eu pudesse eu dava uma porrada nesse tanto. Faz isso não, Gabriel Teixeira. Gabrielzinho Teixeira para a cobrança do escanteio na ponta direita. O tricolor quer o quarto gol. Atenção, pingou, espalma o goleiro. Não era para espalmar, não. Ainda o Flu, olha a girada como ela girou, bateu direto, bateu para fora Nino, mas ela desvia. Ela bate no seu marcador. Olha o Nino tentando chegar e meteu dele também, Serginho. O atacante, né? A bola sobrou para ele. A única coisa que ele fez foi chutar. Teve desvio, Gabriel Teixeira vai cobrar mais uma vez o escanteio aqui pela direita. Fluminense quer o quarto. No novamente Gabriel Teixeira para a cobrança, é mais um escanteio, jogadores do banco de reservas passam por ali, estavam todos no aquecimento. Fala aí, Gabriel, vamos meter mais um aí, papai. Escanteio para o tricolor. O árbitro pediu para esperar um pouquinho, tá ouvindo vozes do além. Isso, fala com o VAR nesse momento. Estava ouvindo o Dé comentando sobre o Bobadilha. Gabriel, começa... Pô, autorizado, caminhou para a bola, mandou ele desvio, vai pintar mais um, tira de qualquer maneira, rebate essa bola lá no alto, Watson, ela cai aqui na intermediária, é a equipe da Lusa tentando sair, ele vem aí, Luca com a 7 é a próxima atração. Já já mais uma mudança aqui no Fusão, são 5h38, 17 horas 38 minutos no Sonzão da Líder. DJ Tupi, DJ Tupi, dá um play aí. Esse é o Éber Ferreira, senhoras e senhores, ele anuncia para o mundo, 36-9 para acabar o jogo do Maracanã. Quanto é que tá isso aí, DJ Tupi? Um, dois, três. Portuguesa. Tem um. Todas as bandeiras, todas as cores, todas as camisas são bem-vindas na transmissão dinâmica da Líder. Bola vai pelo alto, mudou, né? Isso aí, duas mudanças na Portuguesa, saíram dois jogadores, o Evaldo, que se destacaram bastante nesse campeonato. 10, Romarinho e 14, Chay. Já já eu falo quem entra, o Fluminense. Samuel Xavier tentava a jogada, mas disse, ele falou assim, olha, espera o Coelho terminar a informação que eu concluo a jogada. É verdade, então, saíram Chay com a 14 e Romarinho com a 10. Entraram Patrick, número 20, e Robert, 19. Esse nome soa familiar? Muito. É aquele Robert formado nas categorias de base do Fluminense, teve até para ser jogador do Barcelona, girou o mundo, girou o Brasil, e hoje tendo uma chance na Portuguesa, Evaldo. Bacana. Sai Ganso. Saiu Ganso, bastante aplaudido, entra o Luca com a 7, e o capitão do time do Fluminense agora é Manuel. Quando você fala bastante aplaudido, a quem você se refere, Guimarães? Aos integrantes da comissão técnica do Flu. Tá bom. Tá discreto, ótimo, então. Hein? Ganso hoje foi muito discreto, muito burocrático, né? Então, quem é que entrou? Foi uma grande atuação. Mas é muito merecida, Luca, essa vitória do Fluminense no segundo tempo, Evaldo. Legal. Luca em lugar de Paulo Henrique Ganso. É mais uma mudança. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Fechou. Fechou a mudança, fechou, aqui. Fechou. O técnico Roger Machado. Fluminense, Guimarães, vai pensar no jogo da quarta-feira da Libertadores. Confere, Serginho. Confere. 21 horas aqui no Maracanã, no palco sagrado. Jogo com o Independiente de Santa Fé. E o Dé já fez as contas. Em duas partidas, o Fluminense pode matar praticamente os colombianos e garantir classificação. O Dé já fez as contas. Com ó, quatro pontos, uma vitória dentro, né? Um empate, o último jogo é amistoso contra o River. Que é jogo fora, né? Isso. Manuel, isso, pega essa bola. Monumental de Núñez. Pega essa bola e abre aqui com o Samuel na ponta direita. Tentou uma jogadinha pro Luca. Recupera, faz o trabalho, volta pro jogo. Patrick. Outra vez a Lusa. Abre com o Pernão. Ele tá aqui na ponta esquerda. Rafael Pernão. Voltou, bola pela meia. Vem bem o Calegari desarmando mais uma. Ganha para o tricolor. Entrega essa bola lá em cima. É do lado esquerdo. É o Fluminense buscando mais uma saída. São 39 minutos deste segundo tempo do jogo. O tricolor vence, faz 3-1 aqui no Maracanã. Teremos Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. E pelas informações de Wellington Campos, serão dois jogos em dois sábados em função da Copa Libertadores da América que as duas equipes estão disputando. Diga. É isso mesmo. Essa é uma possibilidade e o Fluminense também já tem uma informação nesse sentido. Olha aqui, você pode não saber, mas há 18 anos a Med Levenson conta com a sua saúde, cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Med Levenson conta com a gente. Aranha, reta final do jogo, quase 40 minutos. Ô Dé, você já bateu o martelo faz tempo, Aranha. Já, a tampa do caixão já fechou no terceiro gol. Eu quero destacar aqui boas atuações no Fluminense, Samuel Xavier, o Nino, como sempre, né? Bom, Egídio, apesar de não ter sido assim aquela coisa toda, meio campo, o Iago Felipe, o Martinelli, muito firme, mais o Iago Felipe, e o melhor jogador em campo, o menino Gabriel Teixeira. E lembrar da entrada do Kaique no intervalo, que foi fundamental. Além de dar o passe do segundo gol, ser mais da metade do gol ser dele, ele fechou a tampa com um golaço no lance do terceiro gol. Mas em compensação, o Nino se viu doido lá na zaga, tendo que jogar ao lado do Manuel, que ele devia de ir pro céu, né? E lembrar do Abel Hernandes e do Bobadilha. Quem foi que contratou esse cara, hein, cara? Quem será? Paulo Gioni. Olha a bola, olha. A bola sobra pela meia esquerda, volta a Lusa, evoluindo próximo da área, trabalha aqui a Portuguesa, tem o Esquilo para voltar o lance, outra vez com o Mauro Silva, entrega na ponta direita, prepara a pingadinha, busca chegar ao fundo, Watson cruzou o Marcos Felipe, a bola é dele, o goleirão tricolor tá lá para pegar mais uma. São 17h43, 5 horas da noite aqui no Rio, 43 minutos, hora certa, Tupi. Meu bom DJ, por gentileza, aperte o play. Campeonato Carioca. Maracanã, Maracanã, 41-41, 4 para acabar o jogo e o placar da líder. Eu conto para você. Fluminense. 1, 2, 3. Portuguesa. Tem 1. Você, a bola, o Odilon Júnior e também eu. Do Maracanã, vou até o Newton Santos, o Botafogo joga daqui a pouquinho. Tá tudo pronto aí, bem-vindo, Odilon Júnior. Um abraço para você, amigo Evaldo José, todos os queridos ouvintes da Super Rádio Tupi. Nesse momento, encerrado o trabalho de aquecimento das equipes, o Botafogo de olho na classificação, depende somente dele. Tem que vencer para chegar à final contra o Vasco da Gama na Taça Rio. Vale 800 mil de premiação. E o Botafogo tá precisando de grana, hein, Evaldo? Nossa, e como tá precisando. Odilon conta a história do jogo, o Betão comenta, o Tiaguinho traz todas as informações e você participa, entra em campo com a líder. Atenção, vem bola pra área, chega pra afastar mais uma, que atrás a zaga tricolor, o Gabriel Teixeira puxa o contragolpe, mas é puxado, só assim pra parar o garoto, o Marquinhos. É verdade, o único jeito de parar a defesa do Fluminense de um modo geral, pintou até um cartão amarelo ali pro camisa número 4 da Portuguesa, o Diego Guerra, foi quem impediu esse contra-ataque. Fluminense já com os dois pés na grande decisão. E Evaldo, só a mérito de curiosidade, como o Flamengo teve melhor campanha, no próximo final de semana, decoração do Maracanã fica tricolor, como estamos vendo agora, e no jogo de volta, a grande decisão, o Maracanã rubro-negro, Evaldo. Legal, e como tá, como fica lindo o Maracanã com essa coreografia, com essa... Mosaico. Mosaico, bacana que a galera prepara aqui, hein? Onde na Arena do Grêmio, Matheus Henrique, 36 do segundo tempo. Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, 2 Caxias 0, informando Rio de Prêmios. Esse é o Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. Atenção, galera, o tricolor desce, o tricolor volta. 43 minutos e meio. Falta tá marcada pela direita. Cobra Serginho. Perfeito, foi no Calegari. A falta ali pelo setor direito de ataque. Tem lance importante para o Fluminense da bola parada para fechar o jogo, meu brother. Luca posicionado para meter essa bola aqui na área. Manuel, eu acredito, Manuel. Ele vai pra área. Nino também tá lá. Abelão Hernandes não tá, não. Ele já foi embora. Ele já foi embora. Quem sabe o Bobadilha. Autorizado. Luca caminhou pra. Garoto. Você bota o seu time de boa impulsão, de ótima estatura. E aí o Luca me cobra a bola rasteira, Guimarães. Não dá. Tem que ir pro castigo, tem que ir pro milho. Vai cobrar no escanteio aqui pela direita. Eu não aguento com esse Luca também não, cara. Calma, Dé. Respira, Dé. Conta até 7, Dé. Ele, 7 é o número da camisa do Luca. Ele cobra escanteio, manda a bola pra área, tem sobra. Kaique, quando arrumou pro chute, cortou a zaga. É contra-golpe da Portuguesa. A Lusa Valente vende caro essa derrota aqui no Maracanã. Lançamento em profundidade. Tenta chegar a equipe da Ilha do Governador. Veio por baixo pra desarmar mais uma. Bandeira tá marcando o quê? Dando bola pra Luz, lá em cima. É arremesso manual apenas ele deu, confere. Isso aí, arremesso manual, lateral pra Portuguesa, mas nem todo mundo já vai pro ataque, tá se entregando a Luz, né, Valdo? Cansou, correu demais o time da Ilha do Governador, hein? Vamos até 49, vamos até 49, pela anotação do árbitro, no jogo do Maracanã serão 4 minutos de acréscimos, insistindo a Portuguesa, bola espirrada, sai do gol, Marcos Felipe, pratica defesa. defesa na bola lá em cima. E tá tudo bem aparentemente na jogada, ou ele pegou impedimento aí, Marquinhos? É, ele pegou impedimento no segundo momento da jogada. O Mauro Silva tenta o lance individual, a bola sobra para o Douglas Esquilo, mas esse em posição irregular. Goleiro Marcos Felipe ganha tempo para fazer a reposição. Fluminense garantido na grande decisão do Campeonato Carioca. Vence por 3-1 no Maraca, Evaldo. Poté, era um risco que o Fluminense corria, mas eu penso que o trabalho do Roger conseguiu êxito até aqui. Conseguiu usar o Campeonato Carioca para dar rodagem para alguns jogadores que podem até ganhar espaço agora na Copa Libertadores da América, hein, Aranha? Não, tá perfeito. Sabia do risco. Mesmo com a equipe principal, não teria moleza contra o excelente time da Portuguesa. Deu tudo certo. É a final que todo mundo esperava, um Fla-Flu. Vai ser sensacional. Eu acho que é o único time que pode pensar em vencer o Flamengo é o Fluminense. Não só pela rivalidade, mas acima de tudo, porque também o Fluminense vai poder usar a sua equipe principal. Teremos um jogão na final. Mas mais uma vez, os meus respeitos, o meu agradecimento ao excelente time da Portuguesa, que fez um campeonato maravilhoso. Parabéns ao meu querido Felipe Surian, técnico da Portuguesa. Vocês fizeram um trabalho brilhante e fizeram o Campeonato Carioca desse ano ser muito, muito mais legal do que nos anos anteriores. Ah, e parabéns também ao Volta Redonda, que como sempre continua fazendo belíssimos campeonatos cariocas. Eu, como o Dé, digo mesmo. Bobadilha, vem, solta essa bola aqui na intermediária. Não, hein? Você não vai fazer Guimarães, como o Dé, diz não, o mesmo. Não, não, ah, não. Que pra isso? Fazer isso, você primeiro vai ter que conversar comigo, cara. Porra, assim não, eu o Marcos como o Dé. Coelho, não, assim, não. Como o Dé, diz o mesmo, com certeza. Ah, não, garoto. Ah, se o Dé falou, não tem tá como falando. A gente não carimbar. Pra você, né? Ô, meu parceiro, meu coelho. Indiscutível. Você, pra você, eu sou seu Dé, faz favor, viu, coelho? Seu Dé, você fala o carimbo. Abandonou ele, hein, Dé? Jogada pela ponta esquerda, bota essa bola no chão, Egídio. Amarelo. Começa o tricolor. Vai acabar o jogo no Maracanã. Pra quem, Coelho? Amarelo pro Robert. Na falta no lance anterior, Evaldo. Nino solta essa bola. Gabriel Teixeira pro menino Kaique. Vai pintar mais um. Botou no chão, Kaique. Entrou na área. Cruzou bola forte. Passa lá em cima. Retoma aí o tricolor. É roladinha. Olha o Fluminense com o Nino. Ele fez a pingada do outro lado aqui do campo. Flusão chegando na boa. Recebe essa bola. Tem chute pro gol. Tem desvio na barreira, retoma a jogada, Lucas se atrapalhou, vai com bola e tudo pela última linha. Minutos finais do jogo no Maracanã, terminando aqui imediatamente. Vamos acionar o estádio Nilton Santos. Odilon Júnior vai contar a história de Botafogo e Nova Iguaçu. Quem é que vai para a final da Taça Rio? O Sérgio Guimarães, informações finais do tricolor aqui no Maracanã, Serginho. Maravilha, final de jogo aqui do Fluminense. Agora o Fluminense já tem uma semana de preparação com duas partidas importantíssimas. Quarta-feira, atenção, torcida tricolor, quarta-feira, 9 da noite, né? 9:35 não. 9 da noite, 21 horas, tem um jogo contra o Independiente de Santa Fé pela Libertadores. E o técnico Roger Machado vai poder contar com todos os jogadores titulares, aqueles que foram poupados, ficaram no banco de reservas e, sobretudo, o Lucas Claro, que foi um jogador que não tinha condições de ser relacionado para esta partida. E depois, no final de semana, no sábado, tem